Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o tio vai ensinar o que é isso. Cheiro de lixo? Chorume. Chorume. Chorume? Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. E do meu lado direito, ele que transimitando o Ariano Suassuna, Wesley Zop. Eu não gosto de café. Café é sempre amargo. E o Ariano Suassuna agora? O que é isso aí? É o Carnal? Uma louca que acha que eu imito o Ariano Suassuna, bicho. Agora que você imitou o Zé Comeiro. Imita outro. Ai, João. Como substituto, ele que é moleca, doce, pardo, assim como uma geleia de mocotó, Anderson Negão. Fala, negrada! Acabei de parar de gostar de geleia de mocotó, obrigado. Nunca gostei. Ariano Suassuna falando que não gosta de geleia de mocotó. Eu não gosto de geleia de mocotó. Se ele não gosta, também não. Como convidado aqui hoje, o maior cantor da podosfera, ele que já foi talaricado por podcaster famoso, o rei dos filmes, Eloy Santa Rosa. Sede de Wesley Zop, Wesley Zop, Wesley, Wesley Zop, Wesley Zop, vai te fazer... Wesley! Ele cantando, olhando no seu olho. Olhando no meu olho, bicho. Tá, me deu um teso assim, não vou negar, não. E aí, gente? Direto do O Filmante. Vamos aí, lindo, leve e grosso. E conta lá, como que anda o O Filmante? O que vocês têm feito lá? Tá legal, cara. Tá gostoso, apesar das talaricagens. Né? Acontece. Uma coisa que a gente pra tá... quem quer saber, quem tá Laricô. Procure aí. Procure aí um episódio 224, hein? Tá jogado aí. 224. Tá jogado episódio aí. Episódio 224, poucos podcasts têm. É. Então vamos sei aí. Lá. Sei lá. Tá aberto aí. E gosteando aqui é o Douglas Domiciano Ganso, um simples ghost que descobriu que vai ser pai pela segunda vez. Aê. Parabéns, porra! Aê. Sim, toda vez que eu transo sem camisinha, engravido. Né? Isso aí. Não, acho que toda vez que você transa. É, faz sentido. E é sem camisinha. Claro. É, eu percebi hoje ali. Tava no pelo, filho da mãe. Não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Chorume, o podcast semelhante a chupar um frentista de posto. Ah, porque tem aquele cheiro de gasolina em sim, volta. Sim, se volta. Alguém te pegar, você pode dizer que estava imitando o seu carro flex. Esse ele anotou ontem. É bem comum, é bem comum, é bem comum. Só não, meu carro aceita tudo, eu também aceito. Eu chupo qualquer tipo de frentista. Isso aí. Frentista negro ou frentista branco. Ah, que mesmo. Delícia. Eu sou flex igual meu carro. Antes desse episódio lindo, maravilhoso e muito mais do que especial, temos aqueles recadinhos para deixar para o nosso ouvinte. O primeiro deles é lembrar o nosso ouvinte que temos um parceiro lá em São Paulo, um parceiro que vai possibilitar o Chorume ao vivo em julho, o Eloy Santa Rosa. Um segredo que eu não estou revelando ainda na podosfera. Ninguém sabe ainda. Ninguém sabe ainda. Ué. Não conta para ninguém. Não é para contar. Não vou contar, não. Vai que alguém rouba, hein? É o nosso parceiro lá no Teatro dos Arcos, o Ian, que ele oferece cursos de improviso e vai ter uma turma aberta aí dia 9 de março com a primeira aula gratuita. Então, se você está em São Paulo, se você quer fazer um curso de improviso, se você quer aprender a improvisar pra vida... Sem engraçadalho. Sem engraçadalho. Ou, sei lá, você cansou de ser soldador e quer virar artista, que é o caso de todos aqui. Exato. Você tem a possibilidade de fazer esse curso de improviso lá no Teatro dos Arcos pra ter mais acesso à arte, acesso à cultura e usar o improviso pra vida. Eloy Santa Rosa, você que é um cara que é o quê? Técnico de informática. Rapaz, como é que você sabia? Eu tenho cara de Wesley Zoffer? Não, você tá com crachá. Ah, foi mal, gente. Não esqueci de tirar. Você já teve que improvisar na vida às vezes que o seu chefe te pegou se masturbando no banheiro da firma? Várias vezes. Eu tive que sair e ir pro outro banheiro. Mas teve uma improvisação. Teve. Só eu mudei de banheiro. Exato. Eu não sabia que o banheiro era dele, mas porra. Mas você mudou. Você teve que mudar. Não, mudei. Improvisei na hora. Falei, desculpa, chefe, de estar no seu banheiro. Eu vou no banheiro de outra pessoa. Sim. Mas continuei o trabalho, sujei lá o negocinho, mas tá tranquilo. E você que é uma pessoa conhecida deve conhecer também alguém que não sabe improvisar. Que não sabe improvisar? É. Cara que já trabalhou na rádio, na TV. Tudo roteirizado. Vamos lá, gente. Complicado. Muito bem. O próximo recadinho aqui é dizer para o nosso ouvinte a maneira que esse podcast se mantém funcionando. A maneira que esse podcast se mantém nas paradas de sucesso entre os caminhoneiros de todo o Brasil. Chupando rola. Também, sim, mas não seja superficial. Desculpa. A gente não oferece uma chupação de rola. A gente oferece uma experiência gastronômica. Ah, entendi. É o cheiro da rola. Já vem como franquia. É o sabor da rola. Entendi, é o que textura. É o abater de rola na sua cara. Gourmet. Exato. Entendi. São tipo uma cartela de rolas. Que lindo. E não são rolas penianas masculinas. Não. São rolas penianas dos mais belos seres criados por Deus. Lá no Gênesis da Bíblia, as maravilhosas chamadas. Ai, que delícia, exato, cara. As mulheres completas. Já vem ali com o brinquedinho, pá. O brinquedaço. O brinquedinho. Já vem com a coleção de Lego completa, irmão. É só montar. É questão de encaixe. É só você montar. São as travestis, são as chamales. E, obviamente, um sorvete, porque ninguém é de ferro também. Calorzão. Então, a gente gasta o nosso dinheiro do padrinho, nosso dinheiro das esmolas em belos chamales. E você pode ajudar doando o seu dinheiro através do chorume.com.br/esmola ou chorume.com.br/padrim, onde você fisicamente, materialmente, não ganha absolutamente nada. Ah, não me venha falar, vou doar pra ter direito de gravar com os caras. Porra nenhuma, Eloy. Vem pra Americana que você grava, isso, é isso. Qualquer merda grava aqui. O Eloy é prova. Exato, cara. O Eloy é a prova de que a gente não tem nível nenhum aqui. Nenhum. Qualquer retardado grava aqui. É um amor. Eu cheguei aqui às 7:30 da manhã. Tô esperando o negão tomar banho, lavar a rola dele. Desde as 7:30 da manhã. Estamos gravando agora 4:00 da tarde. Olha que isso. Cadê a logística dessa rola imensa? Mas você ganha elogios. É claro. Elogios pensados de uma cabeça careca, uma cabeça pensante, a cabeça mais genial da podosfera, que não é o maior gênio para ganhar dinheiro, mas é o maior gênio para perder dinheiro. Isso ele é. Isso ele é bom. Isso, parabéns, o mundo não reconhece. Isso não tem troféu. Isso não tem medalha. Isso Esse não tem... Oscar. É Oscar. É. Chorou Oscar, isso não entra de ponto, entra? Não, isso não entra. E aí? E aí? E aí? Wesley Zop, como você escolheu para elogiar nossos esboleiros? Confesso que essa semana não fui eu que escolhi. Não? Não, eu fiz uma reunião aí com Rubens Filho e Galvão Bueno. Pessoas de, ali pra da falar alta, né? Da cirurgia do Neymar? Ou... Não, foi uma das pautas, sim, não vou negar. Não vou negar, mas... Importante saber. Por causa desse feriado aí da cirurgia do Neymar, a gente também aproveitou conversar de outras coisas. E o Rubens Filho agora, perto do Oscar... Com esses elogios à mente. Começando a escrever novelas. Começando a escrever novelas. Daí estávamos conversando sobre elogios que as pessoas não fazem mais. Vocês se reuniram ali no auditório da Cardoso Ribeiro, não foi? Não, exato, mas... Você chegou a comer o pastel de Belém? A gente foi no auditório da Cardoso Ribeiro, mas como estava fechado e a gente não tinha acesso, fomos na padoca da Lordona. Ali conversamos não lá. Não compensa comer nada ali. Porque ela passa a bucha em tudo. Eu percebi. Quando você vê que uma coxinha... Tinha tem gosto de bacalhau, alguma coisa tá errada. E é de carne, né? É complicado. É estranho. Daí a gente tava discutindo ali, e coincidentemente agora com a visita do Eloy. Ui! Falando assim, vamos elogiar as pessoas daqui por diante com nomes de filmes. Isso foi uma moda até 1953, cara. Depois o pessoal tem muito preconceito. Depois parou. Depois o pessoal falou, esse negócio de cinema não vai virar. Novidade aí no mercado. Isso daí não vira. Depois do Em Nome da Rosa, nunca mais fizeram nada. Chaplin lá, aquele cara. Então é verdade. Hoje, nomes de filmes são os nossos esboleiros. O primeiro deles, então, Wesley Zop. Paulo Augusto Aragão Garcia. Como você escolhe pra elogiá-lo? Vamos elogiá-lo com Crocodilo Dundee. Crocodilo Dundee. Mais um belo filme. Um belo australiano. Tem uma facona. Uma facona. Ele está armado? Não, eu tô armado. Porque o Garcia sempre está armado. O que falar de Marcos Perseu, Anderson Negão? Um cães de aluguel. Clássico. Um clássico. Fantástico. Ele sempre está bem vestido, de terno. Cheio de sangue. E tenta roubar seu coração. E ele é um cachorrão que todo mundo tentar alugar ele pela pernoite. Sim, né? Mas ele não aluga porque ele só rouba corações. Exato. Que homem. O que falar de Edson Maciel de Souza, então? Ai, o Edson é um Titanic. Todo mundo acha que ele é sucesso e, na verdade, ele só quer afundar. Ele chega te afundando. Sim. E depois você quer pegar uma enorme pedra de gelo pra pôr no boga pra dar uma aliviada isso, na dor. Isso, foi isso que eu pensei. Imaginei. O que falar de Jonathan Moreira de Souza Silva, Wesley Zó? Menino do pijama listrado. Que era o pijama predileto que ele escolhia pra ser abusado pelo tio. Exato. Ele se fingia de prisioneiro com pijama listrado. Na cabeça dele, ele preferia acreditar que não tinha escolha, que ele era um prisioneiro. É um fetiche. O que falar de Olavo Montenegro de Souza, Anderson Negão? Ele é um anaconda. Você nem precisa explicar. Parabéns. Nem precisa explicar. Não, isso aí é realmente assim. É uma bela cobra da Amazônia. Exato. E no fim tem um negão regaçando aquela cabeça. Que é o Anderson Negão, no caso. O que falar, então, de Thiago Trabuco baçando o NPcast? O Trabucão? O Trabucão. Ah, esse daí é um apertem os cintos. O minha rola sumiu. Opa, peraí, mas isso daí é do filme? Isso daí é do X-Videos, hein? Não podia ser assim, por quando, é o cinto. Quando o cinto. Ele dá uma soltada no cinto, ele some tudo mesmo. Some piloto. Some pilote, aquelas canetas grossas. Tripulação. Vai que vai sumindo. Exato. O que falar de Vinícius Damasceno, Wesley Zop? Ele é um V de vingança. V de Vinícius. Nossa. assim e adora sair de roupa preta, de máscara. Tocando terror na galera. E raspar a cabecinha das meninas. Ah, é. É. E demolir coisas. Exato. O que falar de Fábio Leite Vieira, Anderson Negão? Ele é um para sempre Cinderela. Ah, que filme lindo. É outro que não precisa explicar também. É. Exato. Deixa pra lá. A gente fala, por que você não tenta pegar mulheres de uma forma normal, só que ele fala, não, para sempre, um boa noite Cinderela, vou cair. Exato. É o que me diverte. Quem cala consente, nunca, nunca recebi um não, né? Exato. O que falar de Fernando Taglieber? É um Thor. Um Thor. Ah. Ragnarok, não? Ah, é bonito, hein? Mas eu prefiro o cabeludo, agora que sem cabelo, eu gosto daquele cabelo batendo. Né? E ele gosta de pegar o martelo e socar o martelo. Martelão. Punhetar o martelo. Chacoalho, martelão. O que falar de Thiago Vinícius, Wesley Zop? Esse é um 300. Rapaz. É o valor daquele cozinho apertado. Exato. Ah, entendi, exato. Entendi, entendi. O que falar de Cláudio Piccoli, Anderson Negão? Não, corra que a polícia vem aí. Ah, isso é verdade. 33 um terço? Acho que é nem bom a gente falar disso. Não, melhor não. O processo dele tá andando aí. O que falar de Sérgio Abílio? O Eloy Santa Rosa. Ele é um Avatar. Filme que todo mundo é grande e azul. Gostei. Isso é legal. Tá falando por causa da gangrena que ele teve. Sim, da sim. Benda. É melhor ele se tratar. É melhor você ver o médico, irmão. É porque ele gosta de prender a rola pra ela ficar azul e grandona. Né? Ele fala, vem aqui o mundo de Avatar. Ah. O que falar de Tainê Souza lá do podcast La Siesta, um podcast que fala sobre comida e não sobre gourmetização. Piratas do Caribe. Olha Piratas aí. Do Caribe. Por quê? É canhão naquele filme. É tentáculo, é isso, mastro, é mastro, erguido, uma loucura. É isso que tem. O que falar do maior participante desse podcast, Paulo Padovese de Carvalho, garoto vaca Anderson Negão. É o grande dragão branco. O grande dragão branco. Acho que você confundiu, é o grande cobrão branco ali, porque é uma baita cobra branca ali mesmo. Ali é comprido. Pode confundir com alguns dragões, depende da espécie. Aí. Depende do dia. Depende da cobra. Depende de onde você tá, quanto você paga. Depende do ponto de vista, a perspectiva. O tanto que você bebeu. Exato. É, depende de muita coisa. O tanto de drogas tailandesas que você usou, né? É complicado isso daí. O que falar de Felipe Kopp, Eloy? É, ele é o Máscara. Por quê? Porque eu gosto. Tá certo. O elogio é meu. É seu. E porque Felipe Kopp também é um loucão, né, cara? À noite. Eu ia falar porque ele parece ser verde. Nossa. Rancenias a gente não usou aqui. Tá vendo a parede aqui, a lista de coisas que a gente não usou? Tá escrito Rancenias e judeus. Judeus com Rancenias e tá vendo? É complicado, é um combo, né? É um combo. Exato. O que falar de Renan Felipe Custódio Pessoa, Wesley Zop? Vingador do futuro. Um Vingador do futuro. Aí. Não, é o Exterminador, é o Vingador. Vingador do futuro, porém com Arnold Schwarzenegger também. Claro, não é bombado com o Ferro, não. E porque nesse filme, se vocês não se lembram, ele vai pra Marte, pega um carecão lá e o Wesley Zop se sente assim... Querendo ser aquele carecão pego pelo Renan Felipe. Faz sentido. E via uma hora ou outra tem uma triteta ali. Um sonho de todo mundo. Exato. O que falar dela? Débora da Hora, Anderson Negão! Ela é um filme bem da hora. Nossa. Velozes e Furiosos. Ah. A saga ou o primeiro? Todos. Por quê? Porque quando a gente zoou dela não ter comprado uma camiseta, que ela foi rapidamente veloz e furiosa do Alma e Solinha, cara. Porra, valeu, Débora. Mostrar na nossa cara. cara, porque ela tem dinheiro pra gastar com malditos igual a gente. É esse tipo de ódio que a gente quer. Essa menina é da hora, hein? Essa é da hora, essa é da hora. O que falar de Thiago Moretti, Eloy? Thiago Moretti é um duro de matar. Oh. A saga ou o primeiro? Não, só tenho. Não, o segundo também é bom. Vai. O terceiro também gosta. O terceiro também é bom. O sexto, no 12. O 12 é bom. Mas ele também é careca, igual o John McClane. É sempre bom o carequinha. Então, é sempre bom. E também é duro de matar aquela sede de sexo. É um puta bunda gulosa, né, bicho? Rapaz, é filas e filas. E é a Academia CT Chinatin lá inteira. E ele fala, próximo, next, next, next. O que falar de Jean Carlos Saba Alves, Wesley Zop? Ele é o Matrix. Matrix, porque na primeira é boa, nas duas segundas. Segunda é. Ele faz a propaganda de que eu dou três seguidas. Daí todo mundo fala, beleza. Beleza, né? Ele dá a primeira. A primeira impressiona. É espetacular. É, sim, você massa. Fala, nunca vi esse jogo de espelhos, esse jogo. Jogo de leite, essas voltas que ele dá. O mito da caverna, não sei o que, vem história por trás. Exato. Usa Platão e não sei o que. Aí depois. Usa Platão, Douradão. Caga. Usa tudo. Aí chega. Daí no segundo você fala, né? Daí no terceiro, pé! Você não sabe o que aconteceu. No fim você só fica pela experiência do primeiro mesmo. Mas tá bom, ué. O que falar de Thiago Andrade Ximenes, Anderson Negão? Um Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios. Exato, porque ele é um filho bastardo. Que não deveria nem estar falando isso também. Só ele sabe, que só ele não sabia. Mas a mãe dele pediu segredo pra gente. Exato, é uma decepção familiar. Isso não tá na lista ali também? Tá ali, não zoar bastardos. Então ali, não é legal ele falar isso. Cara. E ele já, a família já não gosta dele, né? Porque nada que ele tentou, ele conquistou. É. Mas sei lá, né? Já que o seu tipo de humor é por esse lado. Já que você gosta de zoar... Esse tipo de gente? Pessoas, filhas fora do casamento, que não conquistam nada na vida. Pô, tudo bem. Não, vai que ele é um Jon Snow, cara. É, e aí? O que você faz? O que falar do nosso querido José Guilherme, Eloy? José Guilherme é um gato no telhado de zinco quente. Caramba. Não sei se isso é o nome de um prato de comida ou de um filme. Ou do que eu comi ontem à noite, que eu tava muito bêbado. Você comeu um gato? Mas miava feito um gato. Ah, tá, era eu, desculpa. Quando ele entra no personagem, bicho. Era eu, desculpa. O que falar de Caio Patrício de Almeida, Wesley Zop? Isso é um resgate do soldado Ryan. Resgate do soldado Ryan. Muita bala, muito tiro. Que tiro foi esse? Pra todo lado. Nossa, bicho, é coisa entrando, é coisa saindo. É perna voando. É loucura, é loucura. Um monte de homem numa loucura só. Esse é ele. O que foi falar de Leonardo Amaral, Anderson Negão? Corra! Filme moderno, filme novo. Filme novo. Concorrendo ao Oscar. Olha aí. Boa. Um filme com um negão rebenta todo mundo, regaça todo mundo. Não dá spoiler que eu não vi. O que falar de Maximiliano Guzenski? Guzenski é o grande Lebowski. Porque, sei lá, o nome dele rima. Ah, é. Só por isso. Tá. É justo. Eu sou simples, cara. Os dois. Entende? É isso. Os dois têm nome difícil. É, tá certo, ali. Vai. Tá certo. O que falar de Rauan Espego dos Santos? Oliver Twist, sim. Viajante. Fuma uma droga pra viajar. Sapateia, Oliver Twist. O que falar de Álvaro Silva, Anderson Negão? É um tropa de elite. Tropa de elite. Osso duro de roer. Exato. Por isso que todo mundo chupa, né? Pega geral. Também vai pegar você. Tem que falar de Pedro Roosevelt, Eloy Santa Rosa. É um clique. Falei que eu ia pro Adam Sandler? Você foi mesmo. O cara é foda, mano. Exato. O cara pega o controle na mão. Põe num pornozão e regaça a noite inteira. Regaça na punheta. E a põe em câmera lenta, põe. Acelera, vai, volta. Põe em câmera lenta o filme, acelera a batida. Vai que vai. Esse cara é bom. Erga o volume, baixa o volume. Porque uma coisa é você bater punheta na velocidade do filme. Agora ele em câmera lenta. E você rapidão? Oh, é, câmera lenta é complicado. É descoordena ali. É, agora você acelera o filme e vai bater numa lenta. E sabe o que é também uma coisa difícil? Com o controle na mão e a mão aqui, no pau. Às vezes você confunde precisa... qual é o controle e qual é o pau. Então, mas é complicado. Aí você lambe o controle sem querer. É, é, é, bate na cara o controle. Isso. Você acorda com o controle no cu, né? O que falar de Rafael Lopes Silva, Wesley Zop? Ele é um bonitinha, mas ordinária. Sempre sou. Ele tem uma bunda bonitinha. Mais ordinária. Mais ordinária. Ordinária porque segue a ordem, nunca deixa ninguém furar a fila ali. O que falar de Otávio Augusto Breda Dias, Anderson Negão? Um pistoleiro chamado Papá. Meu Deus! Eu já falei que os apelidos íntimos que você tem com os ouvintes aí não é pra expor aqui no episódio. Se você chama ele de seu pistolão papaco aí, papacu. Papacu da cabeça vermelha. Você se controla. E o nosso último esmoleiro, Rafael Cerdeira, como elogiá-lo, Eloy? Ele é um Wesley e eu. Ah, não, não. Marley e eu. Desculpa, errei. Foi mal. Tem Y, não confunde. É, foi tá uma coisa que eu falei. É aquele filme que você torce pro cachorro morrer do começo ao fim. E quando ele morre, você chora. Sim. Chora porque demorou, né, pra morrer. Chora. Não importa. Mas morreu. Esses foram os nossos esmoleiros. Você também pode ajudar o Chorume comprando a nossa Canecter, as nossas camisetas lá no chorume.com.br/lojinha. Canecter de vidro, camiseta 100% algodão, acabamento fino e confecção própria. Eu aconselho. Muito bem, sem mais recadinhos, vamos então pro momento que o nosso garoto da voz negra anuncia. Da voz negra. Voz negra. Anuncia o tema desse episódio. Anderson Negão, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é... Às vezes que demos o cu. Que isso? Ué, que isso, gente? Vamos explicar pros ouvintes aqui que ele falou pro Eloy. Que as isso, brinquedos gente? Brinquedos artesanais. Que porra é essa? Muito bem, às vezes que demos o cu. Não, peraí, vamos contextualizar isso aí. Como assim? Abre esse jogo, cara. Oh, mas sem eu saber, como é existem que é? Existem momentos da vida em que a gente deu o cu. Ah, óbvio. E a gente hoje traz histórias. Uma história cada um, não quero você. Eu já vi vocês aí com... 30 páginas de história. Eu ia ler meu livro aqui. Doce Veneno do Weslão. É o livro do Wesley, em breve na lojinha. Ele é blogueiro, né? Donotas. Cada um trouxe uma história de uma vez aí. Uma vez especial. Não necessariamente é única. Mais uma vez que você deu o cu e lembra disso com muito carinho e afeto. Exato. E aí, agora, hein? O que eu faço? Bom, toda vez que você deu o cu, é. É, ué. Eu tô começando a ficar assustado. Então vamos pra esse episódio que promete ser revelador. Que no revela mínimo. A dor. Constatador. Ah. Muito bem, como ele é o mais velho, como ele sempre começa e como ele provavelmente foi o primeiro a dar o cu aqui. Acredito que sim. Historicamente falando, na humanidade. Ah, na humanidade. O cara que inventou a dada de cu, ele falou, porra, Deus, esse buraco aqui tá sobrando então. Tava lá, o povo fazendo sempre o normal. Esse buraco eu só uso 3 vezes por dia mesmo. Posso usar mais, então. É só pra isso que serve? Não, tem como fazer outras coisas. Mas tô aí, né? Aí é de você, né? Melhor. Livre-arbítrio. Entendi. Muito bem, então a primeira história de as vezes que demos o cu é dele, o nosso careca predileto, o nosso dador de cu oficial, Wesley Zop. Vou ter que abrir meu coração pra vocês aqui, não só meu coração, mas meu toba também terei que abrir aqui pra contar. A Tina. Fui enganado. É uma história que, sim, dei o cu. Mas também, sim, fui enganado. Isso vamos julgar. Vocês vão julgar. Vamos ver. Tudo bem. Eu tinha acabado de entrar numa associação de voluntários, que não quero falar o nome. Anjo da Alegria. Não, ninguém falou, não. E daí tinha uma menina que participava na época. Uma menina de quantos anos, Wesley Zop? Ah, sei lá, uns 25 anos, minha idade. Eu tinha 23, 24 anos quando eu entrei, ela tinha também mais ou menos minha idade. Quer falar o nome ou não? Tá, Gabriela. Tá. Tá bom. Gabriela. Então, hoje em dia eu trabalho de enfermeira em Santa Bárbara, não sei. Talvez. E ela falava para as pessoas em reunião assim de amigos, está no boteco tomando uma, que não tinha homem que aguentasse ela na hora da cutucada. Eu falei, porra, peraí. O que você pensa? Isso mexe com ego. Mexe, né? Com ego. Mexe com ego. E você pensa, challenge acerta. Você fala, peraí, isso aí, vamos e ver. E você, um garoto. 23 anos, irmão. 23 anos. Porra, no auge, era seu auge. Porra. Claro, porra. Hoje em dia você tem queda. Não importa. Hoje em dia você está em baixo. Já houve um auge. Mas já houve um auge. Exato. Daí... cheguei e falei, vamos sair um dia então, vamos ver qual é que é. Uhum. Ele não, ela falou, não tem homem que consiga me comer direito. Falei, deixa com o pé. O que eu vou fazer? Vamos sair um dia. Na sua cabeça você já começou a armar estratégias? Já comecei a bater ali mesmo, quase. Só dela falar que do desafio ali, você já tinha dado uma pau-adolescência. Mas nem um pouco você ficou com medo de não conseguir cumprir o desafio? 23 anos? Não tem possibilidade de você não cumprir. Você poderia ser uma pessoa com baixa autoestima. Ah, tá. Não, mas eu sou eu. Meu pau é meu pau. Mas existe uma diferença. Pessoa física e jurídica. Exatamente. Ali. Então ele, na hora que ele ouviu isso daí, ele falou, pô, até hoje, ô caralho. Tá. Ah, faz sentido. Ele tá louco, né? Daí foi, saí com ela e tal. A gente tava... Onde vocês foram? Fui buscar ela na casa dela, ia comer um negócio, tomar uma. Ué, mas não ia comer um negócio? Não tava certo? Sim, mas daí eu ia pro motel, normalmente, né? Saímos antes. Comer o quê? Sei lá, porção. Uma porção de batata frita com bacon e queijo. Não, e eu quero pra chope. Porque daí, cheira uma carreira de cocaína. Ah, não. Daí aumenta seu desempenho, né? Não. Né, nenhum... Ostra. Não. Chupou. Comeu o rosto. Foi no boteco, né? Pra ela que é um caldo de mocotó, pra mim uma porção de ostra pra mim. Chupando as ostras na frente. Olhando pra ela, no olho. Mas daí dá aquela. Agora vai. Taiada na língua, nem consegue mais chupar a chana dela. Agora traz uma caracu e ovo de codorna. O cara vai peidando a noite inteira. Dá um torresmo peludo também pra mim aqui. O cara chega lá passando mal. O cara chega cagando o estômago. E aí? Não, então. Daí a gente tava lá no boteco, tomando uma e a gente conversando. De sexo, que o papo era esse, né? Poxa, que ela tava desafiando. Você é o sexão, né? Não, mas ela era sexona, né? Só tava, né? Vocês dois ou não? Só nós dois. Ela chegou e falou assim, uma coisa que eu nunca consegui foi fazer alguém comer meu cu e eu gostar. Olha. Daí eu falei, porra. Então é hoje, porra. Daí, porra. Não, tudo pra mim tava aquela, sabe quando você puxa o... Você puxa o caça-níquel e parece tudo prêmio máximo. Ah, apareceu tá. 3 tobinhas. Ah, é. 3 tobas e começou a rolar toba ali pra você. Eu falei, porra. Só cai várias moelas de frango, assim. Que é o topo do frango. Ah, faz sentido. Daí eu chamei o garçom e falei, fecha essa conta aqui, caralho. Vamos. Fecha essa conta que hoje eu vou comer cu, caralho. Apesar de ser um boteco de família ali. O garçom já vai correndo, né? Não, é a lei, é a lei. Tem que atender aquele rapaz primeiro ali. Desculpa aí. É a lei. Vai, vaza. Deixa que eu faça o suco. Deixa comigo. Daí o que acontece? No caminho do motel ela falou assim, só que pra eu dar o meu, eu quero comer o seu também. Daí eu falei, peraí. Daí você se retrai, cara. Era rosa. Então. Você perguntou? Primeiro eu até desconfiei que fosse um travesti, bicho. Eu falei, putz, será que é Gabriel? Não, mas agora tem preconceito? Não, na época, cara. Na época eu não sabia que era uma mulher completa. Entendi. Mas não era, era uma mulher incompleta. Daí a gente chegou no motel, ela me veste assim, taralha. Olha aí. Daí ela falou assim, primeiro eu vou, depois você vem. Falei, putz, cara, você fica constrangido, você fica acuado, cara. Uma mulher que te desafiou sexualmente. Porque vai, daí você fala, não, eu não quero dar o meu. Daí ela fala, então também não vou dar o meu e não vou dar mais pra você. Daí ela vai falar pros outros que você também não conseguiu. É. Porque, aliás, não teria conseguido mesmo. Exato. Entendeu? Não satisfez ela. Não satisfez ela como ela queria. Porque era pra uma cintaralha, na hora que entra, o seu pau, ele engole assim e vira umbigo. Não, é complicado. Você vê, ele vem pra dar a cabeceada contrária. Ele é complicado. Viu? E você vê a cintaralha, você olha e fala, cara, isso não é humanamente possível. Eu acho que não cabe. O modelo que eles tiram ali, eu não sei de quem que é, mano. Exato. Ela falou, não, mas não é a seco. Passa um... Vinagre. Passa um álcool 90% aqui. Porra, pra pegar fogo, né? Sai com o cu pegando fogo. Passa aqui um lubrificante. Só que uma porra do... Nunca tinha visto isso, lubrificante mentolado, bicho. Conhecido como shampoo de menta. Só se for. Ela passou aquela merda, eu com o desafio na cabeça, falei, porra, vou ter que dar o toba. Meio chateado. E já tava beirando 24 anos, eu ainda não entendia isso e tal. Faz sentido. Daí eu falei, tá, vai, né, cara? Porque depois eu falei, depois eu vou comer, mas também vou descontar. Falei, depois... Não que fosse um comparativo. Não é o comparativo, mas na sua cabeça é uma luta. Entendeu? Você tá ali pra lutar. Entendeu? Daí falei, então... Então vai, né? Mas daí, não, uma coisa. Você tava no motel, daí você escolheu o quê? Posição. Essa é gostado na pia? Gostado na pia? Não, ou você foi de quatro na cama? Não. Porque, ó, pelo que eu entendi, ele tava ali no papo com a menina, tava aparecendo aquela uma lá do Meia-Noite lá com o Serginho Groisman. Sim, com a Laura Miller. A Laura Miller. Ele tava na conversa lá, não sei quem. Exato. Então, pelo menos tinha que dar uma aula ali de sexo. Eu imaginei e também. Aí, como é que foi que você não, começou? Não, fiquei de quatro, fiquei curvadinho na, curvadinho na mesa, curvadinho na mesa. Tá, não, mas peraí, teve um esquenta antes, ela fez uma... Deu uma misturada de salada. Ela fez umas preliminares. Não, beijou no pescocinho? É, não, quero saber, porque você tava tenso. Claro, não. Demos uns pega antes, tal. Ela sem assim, taralho. Uns beijinhos, né? Tomou uma, pegou. Um chupa aqui, outro chupa ali, pega ali, teve uns chupingole. Teve chupingole. É. Mas e aí, tá? Aí você... Daí você fica mais cegado, tá. Né? Às vezes você pensa, ela até esqueceu aí. Você tem essa... esse pensamento, ela não vai querer, acho que ela não é o objetivo dela isso, entendeu? Daí ela tira aquela trolha da bolsa, bicho. Você fala, puta, vou ter que dar o cu. Tá, mesmo, daí entendeu? Você foi encostado na pia. Na pia não, na mesinha que tem lá. Tem uma tem, algumas tem uma mesa que você toma o café da manhã. Um aparador ali, um aparador. Ou uma merda de um apoio. É isso que você quer saber? Eu não sei, mas o que você quer que eu fale? Tô de skinny. Vai, uma mesa com de skinny, número 322 do catálogo. Caralho. Tox Tox. Catálogo de 98. Tox Tox é bom. 22, filha da puta. Ficou ali curvado. Curvado e chateado. Curvado e chateado. Olhou assim? Você olhava pra trás ou tinha um espelho? Mas você tava curvado. Peraí, vamos entender. Você tava curvado pra cima ou pra baixo? Porque aí pra baixo a bunda arrebenta. A costa, você fala? A costa estava côncava ou convexa? É isso que eu quero saber. Cara, eu acho que eu tava meio que reto. 45 graus ali, né? Complicado. Você não tá confortável. Matemática, temos que chamar o Diogo Bob. Deixa eu te explicar que você não tá confortável. Entendi. Não, não tinha um espelho na minha frente e tinha um espelho na lateral. Que é o pior. Eu queria que fosse na frente, porque eu só estaria olhando a minha cara. Faz sentido. Na lateral, você olha todo o movimento. É complicado isso, né? Então é claro que eu não olhei pro espelho. Mas por que que você... De cara, você já pensou aí de quatro? Por que que não foi de ladinho? Mas que de quatro? Não tava de quatro, não, irmão? Ah, não? Tava apoiado. Tava apoiado na mesa, inferno. Desculpa. Tava de quatro em cima da mesa, né? Que pariu. Pensei que tava sendo servido a janta já ali. Em cima da mesa, eu ia estar de frango assado, caralho. Não sei. Uma maçã na boca. É. Não, porra. Pensou de quatro na cama. Não, não tava, porra, não. Tava porco pururuca ali. Mas, tá, caralho. Mas eu quero saber, você se concentrou, respirou fundo. Não, você fala, vai ter que acontecer. É igual quando você tá preso, cara, mesma coisa. É igualzinho. Daí você falou, pode vir, o que que você falou? Tô pronto. Você não tem o que falar. Você não fala. A pessoa veio sem... Não, passou o lubrificante. Lubrificante. Te pega ali na anca e vai tentando colocar. Mas não ficou nem um dedinho no primeiro momento? Tipo aquele pré-furo que você faz. Não, não é igual furadeira que você dá aquela cutucada antes. Não, não tem. E o pau engole. Não, ela passou o lubrificante e ficou passando a trolha no meu boga. Ah, começou ali a deslizar A deslizar a trolha ali. Sabe quando você corta a ponta do pepino e tem que esfregar assim? É, tá? Exatamente. Daquele jeito ali. Você tem que ficar esfregando aquilo ali, mas isso. Ela não cortou a cabeça da trolha. Ela... Igual quando tem muita comida dentro da pia, sabe? Que jogaram comida dentro da pia. Chega uma hora que você não consegue puxar a comida de volta. Então você tem que empurrar. No ralo, o dedo. Faz você tem sentido. Que ficar esfregando o dedo ali até empurrar tudo. Ali. Até virar uma pasta. É isso que ela tava fazendo com a ponta da trolha. Exato. Tem que empurrar pra dentro, tem que empurrar cara, e a trolha, bicho? É uma coisa grande, cara. É complicado. E depois ela coloca... Mas ela é mais macia, assim, pra entrar no ânus do que uma rola normal? Eu nunca tive uma rola normal no meu corpo. Wesley Zop. Olha. É, vamos contar. Nunca tive uma rola normal. Ela não tem você sabe, a maciez do seu pinto, né? Sim. Então, não, claro que é diferente, porra. ela passou aquele lubrificante meio entolado lá na hora que entra em contato com a mucosa, anal... Aquilo arde, bicho. Mas aí ela foi devagarzinho. Foi devagar. Sim, foi devagar. Com a mucosa anal já é quantos centímetros? Eu não sei, cara. Ah. Não sei, não tem essa pesquisa. Mas acho que passando do esfíncter, né? Passou do esfíncter, já tem a mucosa ali. Daí ela foi entrando, penetrando. Foi penetrando-me. Ali. Devagarzinho. Foi ali, daí... Não aguentei, cara. Não soltou aguentei, um grito. Não aguentei que ela colocasse inteiro aquilo lá, cara. Colocou até a metade. O que você falou? Ai, João. Você dá aquela travada, né, bicho? Você dá aquela... Daí ela tentou ali um pouco mais. Pô, já pus, só vou pôr a cabecinha. Não, esse negócio de cabecinha não caiu nessa. É triste, é triste. É triste. Mas ela parou? Ela parou na metade. Parou ali. Na metade, mas ficou... Ficou na metadinha. Ficou penetrando, saindo? Ficou, ou só depositou? Movimentos. Roçando. Pequenos movimentos. Entendi, pequenos movimentos. Mas você chegou a chorar? Você não chora, mas você fica triste, cara. Você sentiu dor? Doeu, seu ânus? Claro que dói, cara da puta. Claro que dói. É uma dor não estranha. Não tem bosta grossa daquele jeito, não, pra você ter acostumado, né? Chegou a sangrar? Não sangrou. Claro que... Questão do lubrificante, né? Aí acabou ali, fui no banheiro ali, fiquei constrangido, me olhei no espelho com aquela vergonha. Daí eu falei, bom, agora eu se consagro, agora, né? Agora eu se consagro. Agora eu se consagro. Volto do banheiro, ela tá vestida. Ué! Pra ir embora? Pegadinha no malandro! Daí eu falei, peraí! Eu falei, que porra é essa? Eu falei, agora vamos continuar, né? Ela, não. Eu acordo cedo da manhã, a gente marca outro dia. Ui. Daí eu falei, o quê? Essa veio aqui pra me comer? E ainda vou ter que pagar esse motel, cara? Não, nem ficamos ali conversando um tempo, não tive como comer aquele dia. Num outro dia eu saí com ela, mas nem comi cu nada. Nem comi cu, cara. Eu não comi o cu dessa menina, cara. Chegou a abrir fissura no seu ânus? Não, você fica sentindo ali por uns dois dias ainda o negócio. Mas não fissurou nada, não machucou. Não tive que ir no médico do trabuco, não aconteceu nada. Saí com ela outras vezes, mas não comi cu não, cara. Não comeu cu? Me enganou, cara. Filha da puta. Ah, filha da puta. Comeu alguma coisa, pelo menos? Não, comi alguma coisa, mas... porção lá no bar. Você quer se consagrar, irmão. Fui só mais um que ela o comeu. Cara com o pau lá na testa, né? Colado assim, lá na coisa, assim. Isso aqui. Ai, ai, ai. Não, mas tava assim mesmo. E 23 anos, cara. 23 anos não desce o pau, cara. Você gozou? Claro que não. Não tem como. Não tem como. Tem sim. Como? Medicamente, tem. Eu vou explicar. A tensão era maior, cara. Tensão. Porque você fica pensando, puta, quando for minha vez, cara. Nossa. Você tá ali na expectativa. Você fala, isso aqui é o pagamento do pedágio. Isso aqui eu tô pagando o pedágio. Na hora que eu encontrar a pista, eu vou correr que nem louco. Nossa, bicho. Mas nem que fosse pra durar 5 segundos, eu queria ter. Mas... muito bem. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Amigo velho, eu te desejo sorte. Desejo tudo de bom. Tô com você até a morte. E eu sei você faria o mesmo. Amigo, você faria o mesmo. Eu sei você faria o mesmo. Amigo velho, eu te desejo paz, desejo tudo de bom, acreditando cada dia mais, eu sei você faria o mesmo, se estivesse... Eu vou contar uma história recente. É melhor que tem. Tá, é coisa de 15 anos atrás, não. Tá fresca na memória, tá fresca na memória. Aconteceu mais ou menos umas duas semanas depois do episódio lá do Como Se Manter Virgão. Que é difícil de tem, episódio 101, se eu não me engano. Episódio é 101. 101. Fantástico. Vocês sabem que eu gosto bastante de duas cidades. Sumaré e Itanhaém. É verdade. São verdade. As duas melhores Itanhaém. Cidades todas. Do mundo. Itanhaém recentemente foi eleito melhor que Paris para se viver. Exatamente. Tá de boa. É verdade. Infraestrutura violenta. E Sumaré foi também visto como a Amsterdã brasileira. Uma semana depois desse episódio acontecer aí, adicionou o ouvinte. Um ouvinte? Um ouvinte. Te adicionou. Exato. Porque você se declarou ali um guia dos virgões. Exato. Aí eu falou, me sigam, me adicionem. Vamos pro clube aí. Vamos pro clube. Sigam-me os puros. Exato. Eu quis trazer ele pro meu clube. Sim. Aceitei, beleza, começamos a trocar ideia. Quer falar o nome desse ouvinte? Eu não vou falar, não. Eu vou chamar de Ed. Caraca. Beleza, começamos a trocar ideia e tal. Trocamos assuntos aleatórios. No Face só essa trocada de ideia ou você mandou o WhatsApp pra ele? No Face ali. Porque no Face que é pra se comer as pessoas. Né? Ah, é? O WhatsApp não serve pra isso? Não, o WhatsApp não. Ah, não. O WhatsApp é muito íntimo. É, o WhatsApp é no máximo pra trocar nudes. O Face é o novo Tinder. Isso, exato. É o novo Tinder. Se adicionou, você tem que comer o cara. Caramba. Não sabia dessa regra, mas... Uma bela regra. É isso, gostei, cara. Gostei. Então, beleza. Começou a trocar ideias sobre músicas, cinema. Eu falando, eu gosto de comédias românticas. Tipo Adam Sandler. Tá. Muito amor. Você falando isso, você puxava o assunto ou ele puxava o assunto? Ele puxava. Que ele... filme você gosta, Anderson? Desse, Ed, eu gosto do Adam Sandler. Que música que você gosta, Anderson? Ah, sei lá, eu gosto de Ed Sheeran. Porque me lembra você. Não, cara, eu gosto de Ed Sheeran. Você realmente gosta? Gosto. Então tá, né? Que ele realmente gosta. Esse dia eu tava no carro dele tocando um CD do cara. Tá bom. Não tem problema. É, beleza, uma semana trocando ideia aqui, trocando ideia ali. Beleza, coisa de brother. Ele era da onde? Ele é do litoral. Do litoral. Então ele morava em Mangaguá. Que é uma cidade é vizinha de Itanhaém. Ele é um caiçara? É um caiçara, tá. Bem caiçara. É o caiçara é casca grossa. Aqueles que andam na pedra o dia inteiro, carcanhar rachado. Exatamente, cara, é bem isso. E que tipo de música ele gostava? Só pra ver. Ah, ele gostava de tipo Sérgio. Village People. Ah, falei, Sérgio. É engraçado, é legal pra festa, né? Sérgio Reis. Eu não achei nada de estranho ele gostar de Village People. Eu gosto. Todo mundo gosta. Claro, Village People. Não, em festa, é da hora. O YMCA. Então pô, você consegue saber o caráter da pessoa perguntando quem ela é no Village People. Exato. Ah, se ela é o policial, é a opressora. Sim. Eu sou índio. Pode mandar pau. Eu sou construtor. Trabalhador. Exato. Mas e aí? Enfim, fui pra praia. Mas você foi? Fui pra praia. Por causa dessa amizade intensa? Não. Ou você já iria mesmo? Eu já iria, eu fui com a família. Família dele? Aí não deu pra gravar o Choro Oscar. Foi isso? É verdade. Aí eu fiquei estranho, lá uns 4, 5 dias. Tem uma estrada lá que liga todo o litoral sul. Então você vai passando pelas cidades. Praia Grande, Mangaguá, Itanhaém, Peruíbe. Jaçanã? Exato. Jundiaí? Boa estrada. Piracicaba? Praçaí. Então, chegando lá, passando pelas cidades, eis que eu vejo meu celular vibrar. Tô dirigindo. Continua o meu caminho. E você, como é um bom motorista, já dirige olhando o celular. Isso. Não, eu prezo pela segurança da minha família. É. Continuei dirigindo, de acordo com as leis de trânsito. Sei. Que eu sempre respeitei. Claro. Cheguei em Itanhaém, o que eu vejo? O ouvinte acenou pra mim. O Ed acenou pra mim e eu acenei de volta. Sim. Porque você é educado. Pra e mim, outra, véio, porque você nem sabe o que significa um acenar também nos dias de hoje. Não, porra. Não, acenar pra mim, dá tchauzinho. Dá tchauzinho, acenou. Quando você dá tchauzinho, você quer dar o cu pra alguém? Não, você só quer acenar. Às vezes sim. Não, às vezes sim, mas não é a regra do aceno. Né? Não, não é uma regra. É. Exato. Aí começou a trocar ideia, tô aqui do lado, tal, beleza, quando é que você vai vir me ver aqui, tomar uma cerveja? Ouvi um Village People. Ouvi um Ed Sheeran. Então eu deixei o carro lá, porque... Eu não fico andando de carro na praia, no litoral. Até porque a areia pode danificar seu carro. Exato. Tô lá, eu comprei problema. E não dá pra nadar também dentro do carro. Tem um bondinho lá. Então eu peguei o bondinho, fui pra Mangaguá. Tranquilo. Cheguei lá. Que roupa você tava vestindo? Ah, você veste roupa de caiçara, né? Regata. Sua regata do Chicago Bulls. Regata do Chicago Bulls, aquele shortinho branco. E descalço, pra todo mundo achar que você era um Xande, né? Mas lá não é trenzinho? Não é aquele trenzinho? É, chamam de bondinho. Então. Ah, bondinho. Tem vários nomes, tem vários nomes. Aí você foi lá, regata... Bermuda branca e descalço. Tá? Exato, tomar cerveja, que é o que eu esperava. Chegando pra arrasar. Eu só esperava tomar uma cerveja lá. Tomou no cu. Eu não vim com outra intenção. Entendi. Eu só queria uma cerveja. Faz sentido. Entendeu? Ainda mais que você foi andando e de bom dia, garganta fica seca, exato. Né? Cara? Aí beleza, tomamos 3 cervejas, molhamos a garganta. Aí ele falou: porra, você não vai embora assim não, cara. Você não vai embora assim, não. Pera aí, assim, calma. Cara? Tem alguma coisa nessa história que não tá parecendo verdade. Não tá colando, o né? O que é que não cola? Você tá inventando isso aí, né? Onde você estava? Você chegou onde? Na cidade dele, Mangaguá. Não, mas sim. Você estava no centro. No lugar. Na prefeitura. Chegou na prefeitura. Tava no... No pátio municipal você estava. Tava num quiosque lá de Mangaguá. Ah, no quiosque. É, que você toma uma você cerveja. Você marcou no lugar praia. Público. Claro, sou louco. Tá certo. Sou louco agora? Não, louco você é. Eu te conheço faz 15 anos, louco você é. Faz sentido. Mas, então, vocês marcaram naqueles quiosques na beira da praia. Exato. Mesmo. Exato. Que serve cerveja, serve porção. Já pedi uma porção de ostra. Né? Sempre bom estar ali na beira do mar. Com pau duro. Falou, tem um mais barato, amigo meu, né? Zop, que falou que porção de ostra é o que há. Violento. Enfim, bebemos lá 3 cervejas. Que cerveja? Era a cerveja original, que é a minha favorita. É que você só bebe original. Só bebo original. É verdade. É isso aí. Nada de ter pavinha. Quando você paga, quando os outros pagam, ele bebe. Toma o que tem. Aí eu falei, não, vambora, né? Tá bom aí, já nos conhecemos. Você é muito legal, cara. Falei, vou embora. Tá, foi legal. Ele falou, não, calma, cara. Eu te levo. Ele de carro. Ele de carro. Ele de regata também? E bermuda. Ah, todo mundo anda de regata na praia. É verdade. Aí, beleza. Faz sentido. Entrei no carro, né? Qual carro era? Era um Astra. Astra, modelo novo ou modelo antigo? Modelo antigo. Era modelo importado, modelo importado. Aquele então. 2004. Hatch. Tunado. Astra Hatch. É o que te deixa excitado. Não, mas tinha neon, tinha neon. É cinza chumbo? Cinza chumbo, aquele bem bonitão, né? Te eu deixa excitado. Eu sei que você gosta. Inclusive tinha sem parar nele. Olha, o que cara, deixa mais excitado aí. Cara prevenido, cara prevenido. Exato, não para no pedágio. Não para, sempre em frente. Exato. Eu entrei, beleza. Ele falou, deixa eu pôr uma musiquinha. Aí, de repente, começou a tocar Perfect, do Ed Sheeran. O momento tava perfect também. Que cena, cara. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Sentiu, você ficou feliz? É, eu falei, porra, você entendeu? O cara lembrou que eu gosto, né? Tá tocando aqui. O cara feliz foi lá. Com isso. Eu falei, porra, o cara se lembrou de mim. O cara é meu fã, o cara é meu fã. Esse cara sabe me agradar, esse cara sabe me agradar. Baixou na pendrive, ou assinou o Spotify. Porra, exato. Cara, porra, eu falei, cara, que da hora. O cara, da hora. O cara é fã de Anderson Negão, cara, do Chorume. Uma pessoa que baixa um MP3 pra você nos dias de hoje, cara. Não, isso é bonito. Isso é amor. Isso é verdade. Isso ninguém fala mesmo, porque hoje em dá dia, trabalho. Cara, em épocas de Spotify, cara. Não precisa mais. Em épocas de ignorância, onde a pessoa não sabe mais baixar uma música. Não sabe. Não sabe mais baixar um torrent. Não tem mais Orkut? Onde que não é baixa a música? Exato. E aí? Né? No discografia lá. Não tem mais exato. O Kazaa? Não tem mais o Kazaa? O Kazaa? O Ares? Exato. E aí o cara fez esse capricho pra você porque admira seu trabalho. Exato. Como podcaster porra. E cientista político. Exato. Pô, meu primeiro fã. Não, cara. Vou talvez fazer... único. Vou fazer o máximo, né? Você pensa, né? Eu preciso agradar esse fã. Exato. O que ele me pediu do... É. Aí ele olhou nos meus olhos e falou assim: tem certeza que você quer ir embora agora? Certo. Eu falei, certeza na vida a gente não tem nunca, cara. Coisa que o Negão sempre fala mesmo. E dependendo da proposta também, vai que é pra tomar mais uma, vai pra uma baladinha top, igual o Negão fala. De regata e chinelo. Baladinha topíssima, de repente. Vai saber, cara. Quem sabe nós vamos conhecer todos os caiçaras, virar pescador, mudar de vida. E os caiçaras te conhecer, porque daí você já divulga o Chorume numa dessa. Aí. Bom, falei, não. A gente não precisa ir embora. Não tô com pressa. Você tá na praia, você não tem pressa de nada. Não tem mesmo, isso não tem. Não tem, cara. Você gostou dessa música, né? Eu preparei algo mais especial ainda pra você. Você já pensou presentinho, chocolate? Foi melhor que isso. Puta que pariu. Lá na minha casa. Lá na minha casa. O PS4 tá ligado. Dois controles. Fifinha. Fifinha 2018. Fifinha 2018, isso em 2017 ainda. Exato. Quase lançamento. Quase lançamento. Aí, não, aí ganhou, né? Eu falei, aí, não, aí, beleza. Eu te desafio. Você veio pra com a proposta melhor, então eu vou. É. Então, beleza. Já fazia 6 horas que você não jogava Fifinha, tava na abstinência. Tava seco. Mas só um chute. Pelo amor de Deus, só um chute. Só um golzinho com o Cristiano Ronaldo. Só um golzinho com o Cristiano Ronaldo. Só um treino de pênalti. Aí deixa eu bater uma faltinha. Ai, vagabunda. Ai, como chuta. Ai. Sua loira roubada. Ai, que X. Começamos a jogar. bola pra cá, bola pra lá. Nossa! Não, calma! Que? É que o jogo tava acirrado. É que ele faz parecer muito pornô o negócio. Você tava com que time? Eu, como sou fã do menino Neymar, agora só pego o PSG. Ah! Não é que você pega só o PSG, você pega o time do Neymar. Exato. Ah, time do Neymar. Exato. E ele tava com que time? 15 de Piracicaba. Não, aquele filho da puta é apelão. Pegou o Barcelona. Filho da puta. Não, isso aí é coisa de viado. Não sabia. Eu comecei a desconfiar aí. Cara, porra! Barcelona, mano! Esse cara é viado! Se bem que você já jogou com o Barcelona. Mas porque tinha o Neymar. Aí eu jogava com o time do Neymar. Ah, bom. Não, com o Barcelona. Aí não era culpa sua. Você não é você que negocia os contratos do Neymar. Tem que acompanhar o business. Tem que acompanhar o business aí. Exato. E aí, beleza. Começamos a jogar lá. Ganhei uma. Ele ganhou outra. Aí ele falou, agora é a nega, né? Agora você é a nega. Agora é a nega. Arrancou a nega da calça. O placar foi quanto, o primeiro jogo? O primeiro jogo foi 3-1. Pra você? Pra mim, 2 gols do Neymar, outro do Cavani. Importante saber. Exato. É, Cavani faz aliás, uma diferença aí na história. Gol do Cavani foi de pênalti com cavadinha. Cavani, né? Isso mostra Cavani que você sabe as técnicas de bater pênalti com cavadinha. Sim, sim. Eu jogo bem. Se vê. O outro, eu tava meio desequilibrado. Você perdeu por quanto? 5-1. 5-1. Que triste. Não, deixa eu só explicar um negócio aqui. Eu já joguei FIFA com o Anderson. E eu comemorei por ter feito um gol nele, sendo que eu perdi de 14-1. Então esse cara joga. O cara joga muito, bicho. Só que você tem 2 mãos de madeira. É bom, deixa isso. Tudo bem, pô, sim, mas mesmo assim, 14 gols. Eu nem quis jogar o segundo tempo. Nem eu jogava, bicho. Também porra. Não, aí beleza, chegou a hora da nega, ganhei! Você ganhou? Ganhei! Você não deveria ter ganhado. Você tem que deixar o ouvinte ganhar. Ah, é verdade, mas... Ele queria que eu ganhasse. Ah, bom. Ah, faz sentido. Então tudo bem. Porque ele queria ver minha felicidade ali. É possível. Bom anfitrião. Exato. Eu estava extasiado de felicidade. Aí ele começou a falar, eu tava ouvindo um episódio aí, como se manter virgão. É verdade mesmo que você é virgem? Não, se você é virgão. Você é virgão? Falei, sim. Você... No problem. No... Mas dos dois? Do pau e do cu? Eu falei, sim. Sim, lógico, cara. Porra, tem até um clube, você quer participar? Aí eu falei, até posso. Mas primeiro... Vamos fazer uma coisa aqui só entre nós dois? Eita! Você tava meio bêbado ali, meio feliz. Aí ele falou, ó... Era um mix de sentimentos. Exato, era um mix de sentimentos. Aí ele mostrou o cu. Por essa eu não esperava, velho. Daí ele mostrou o cu. Foi uma escalada muito repentina, né? Assim você mata os meninos, rapaz. Mas peraí, ele mostrou o cu, ele tava sem cueca. Não, tirou a ele porra tirou calça, tudo assim. Baixou e mostrou o rosto. Violento assim, tipo, sem... Na violência. Mostrou o cu ou mostrou a bunda? Mostrou o cu, ele abriu assim. Ele arrancou a calça e abriu a bunda. Separou as bandas e foi. É. Que maravilha. Ele tava em pé ou tava curvado na posição Wesley Zop de curvatura? Não, ainda não. Depois, o que ele fez? Ficou de 4 ali. Falou, ó, continua olhando. Continua o que eu faço? Você não. Olhando ou meio constrangido? Meio constrangido ali, mas você olhando. Tava encarando. Mas ele tava na frente do Fifinha? Tava você, ele e o Fifinha. Descreva os móveis na sala. Descreva os móveis. O Fifinha tava naquela tela lá de carregamento depois que acabou o jogo. Tá. Fica lá mostrando os melhores momentos. Tal. Uma televisão do cômodo. Exato. Tá, e daí o quê? Era um sofá de frente pra televisão? Era um sofá de frente pra televisão. Aí tava, e ele tava onde? Tinha outros sofás? Tinha poltrona? Tinha aquele sofá de 2 lugares. Ah, tinha chance de mais um sofá de 2 lugares e um de 3 lugares. O de 3 lugares na frente da TV. Exato. E o de 2 ali na paralela. Você sentado no de 3 lugares. Exato. Ele foi pra frente da TV e mostrou o cu, foi isso? É, isso. Tava entre você e a TV. Exato. Ah, tá. Aí eu... E você, meio constrangido, mas olhando fixamente pra olhota. Olho no olho, tava. É que eu queria saber até onde ia chegar. Até onde vai esse... Até onde esse qual cara o seu limite? Esqueceu o Neymar ali, foda-se. É, vamos olhar esse culo. Você pensou que o Neymar faria se tivesse aqui no meu lugar? Na boca do gol aqui. Exato. Aí ele soltou a seguinte frase. Ah, meu Deus. Você quer morrer sem saber como é comer um cu? Aí, não. Aí já tem o intuito de ameaça também. Aí o cara não sabe se ele vai morrer se não comer. É, porque fala... Não, e outras, fala, o cara talvez já esteja falando que eu vou morrer de qualquer jeito. É. Sem sair daqui. Exatamente. E então aí? É melhor eu morrer comendo um cu. Pelo menos... coagido, né? Pelo menos lá no inferno eu tento... explicar. Tento falar isso pra galgar umas posições lá, pra não começar no zero do inferno. Falei. Não, não quero morrer sem saber o que é comer um cu. E como era esse cu? Tava lisinho, tava depilado? Tava bonito, cara. Porra, lustroso. Cu de atriz pornô. Rosa. Fez, é, fechuca. Porra. Caramba. Eu falei, caramba. Dedicado, né? Dedicado. Tava até rosinha. É. Era um cu, então, profissional, né? Exato. Porque ele não sabia que ia encontrar Anderson Negão, né? É. Encontrou por acaso e tem um cu pronto assim. É. E hoje a gente sabe que é difícil achar um cu rosa porque tem aí o bronzeamento artificial de cu. Sim. Exato. Hoje em dia tá muito comum. Que só bronzeia ou cu mesmo. Só o cu, é. Então, achar um cu rosa pra ele foi difícil. Mais difícil. Ainda mais na praia. Ainda mais na praia. Ainda mais no Caiçara. Que pode ser que não seja nem artificial, seja natural. Exato. Aí eu comecei a explorar aquele cu. Primeiro, né, você passa o dedinho ali. Aí você foi passando o dedinho. Fui passando o dedinho. Chegou a lamber? Como que é? Chegou de lambido e caído de cara, assim? Ah, cara, como tava limpinho, tinha acabado de fazer a chuca, eu falei, vou experimentar. Tá ali, né? Tá com uma linguinha, dá uma linguinha. É um ouvinte, né? Dá uma linguinha. Uma linguetinha. Peraí, eu tô confuso. Não era a vez que ele deu cu? Calma. Ah, tá, entendi, desculpa. Calma, fica tranquilo. Foi mal. Eu tô ansioso. Ansiedade. Meu mal. Você não vai ser prejudicado aqui, não. Ah, depois que eu explorei as bordas do cu dele, falei, agora eu se consagro. É o que todos esperamos. É uma frase que eu errei em falar. Assim. Aí eu comecei a dar estocada. Não, mas peraí. Já? Você pôs camisinha ou não? Não. Que camisinha? Caralho, velho. É no pelo, não engravida não, cara. Será? Ele pensou isso aqui, ó. Isso é corajoso, isso é moleque bom. Porra. Você tá achando o quê? Vê um cavalo selvagem? Vai colocar sela? Vai colocar sela? Não, porra. Ele começou a fazer uns sons tipo assim... Você tava curtindo? Tava curtindo. Não. Ah, eu vou dizer que até gostei, cara. Tava legal ali. Mas tacou até o fundo, assim? Porque ele, pelo jeito, era acostumado. Exato, né? Era igual você, trouxa de cu virgem. Cara, você não sabe o que é uma trolha. Mas e aí? Beleza. Curtiu? Terminei o serviço. Gozou lá, dentro? Gozei. Gozou dentro ou não? Gozei dentro. Porque... Não é gravinha? É, não é gravinha. Eu não vou falar pra ele chupar meu pau, que aí fazer o ouvinte chupar seu pau já é chato. Né, Wesley? Ah, foi... Claro, porra. Aí é ultrapassar um limite da ética que o podcaster tem que saber, né? Até onde você deve chegar no pau da pessoa. Não, com o ouvinte. Com o ouvinte. Você chegou a tirar a camisa do Chicago Bulls ou não? Tava pelado? Ou só... Tava, peladão. Peladão. Vamos lá, pô. Não, quero saber. Cena. Começou, né? Olhe pra mim como se eu fosse ignorante, não. Não. Não tô te julgando, não. Não tô te julgando, não. Tava suado, tava calor. Conversa com esse Ed aí. Tava suado. Tava quente, Caiçara. Ah, faz sentido. Depois a gente podia tomar um banho de mar e tal. Sim. Foi tudo planejado. Entendi. Aí ele falou, gostou, né? Ah, eu, porra, falei, acabou aqui, né? Deu, né, pessoal? acabou, falou, né? Falou, negrado! Aí ele falou, não, agora é minha vez. Vez do quê, cara? Como assim? Eu fiquei chateado ali, mas falei, eu tô na casa dele. Acabei de comer o cu dele. E outro? Já tô tendo uma experiência. É. Por que não ter outro? Mente aberta. Imersão, chamou isso. Imersão. Aí ele começou a beijar minha virilha. Eu falei, porra, não, não beijo não, velho. Peraí. Você não precisa deixar romântico. Não. Vai direto não, pro não cu. Não precisa deixar romântico. Não precisa dessas partes? Tô gostando, tô continuando. Não, pula. Eu não sei. Vai virar música isso. Vai direto pro Batistaca. Você tem um compositor na sua frente. É, vai que ele faz virar música. Minha cabeça, isso aí já tá, ó. Eu tava meio nervoso. Não sabia o que vinha pela frente. Ou pelas costas. É, eu sei o que é. Eu falei, vamos ver o que acontece aí. Ele começou a gritar uns bagulho. Ai, que delícia! E você? Isso que eu gosto! Aí tá ali, entra no personagem. Tá. Não, mesmo não gostando muito. Ah, bom. Mesmo mordendo o lábio. Doía. Mas tava feliz, que eu tava bêbado, tinha ganhado no fim. Sim. Cidade tá ganhado um amigo. Ganhado um amigo. Emocionante. Quando você faz amigo, você não fica feliz? Cara? Claro. Então, ali, pô. Apesar da dor, eu tava feliz. Pá! Ele foi na sede. Rapaz! É porque a gente manja. Durou ali uns 15 minutos. Pô, o cara é um herói, bicho. Não dá pra aguentar olhando esse negão de quatro. Você tava de quatro? Uma pergunta. Eu tava ajoelhado, tinha uma mesinha de canto, eu coloquei as mãos em cima da mesinha e fiquei ajoelhado ali. Côncavo ou convexo? Côncavo. Côncavo. É a melhor parte. É. Gozou? Beleza, nos despedimos. Sem beijo. Falou, aperte mão. Claro. Um abraço. Ah, normal. Você abraça os amigos. Nos vemos na próxima viagem. Essas coisas aí que você fala pra quem você então acabou valeu faltar do Choro Oscar. Ah, cara, foi uma experiência bacana. É, claro. Eu recomendo fazer uma vez na vida. Depois não, depois pá. Que maravilha. E aí foi embora. Tudo acabou bem. Tá feliz. Hoje em dia não falo mais com o Ed. Foi uma briga, ele ficou meio enciumado. Ele ouviu falar de umas podcasts do Rio Grande do Sul e não gostou. Porra, Ed! Ô, Ed! Minha vida é assim, cara! Você tem um balde de 20 litros de KY pra mim só. Ed, porra! Caramba. Eu sou trouxa. Anderson Negão, muito, muito boa essa história. Eu condenando ele de ter faltado do Choro Mostra. Se tivesse explicado isso pra gente, na época, você era integrante. Puta, agora não vale mais? Agora não, né? Agora parece que a gente te obrigou a contar isso. Cara, no IMDB eu daria pelo menos um 7.5 pra essa história aí. Porra! Olha aí, isso é nota. Essa é uma nota muito boa pro IMDB. No MBL, você teria... Poucas notas que eles não gostam de gays. Né? Só a favor da família tradicional brasileira cristã. Mas não teve nada de gay. This, darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Listening to our favorite song, I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. She looks perfect. I don't deserve it. You look perfect tonight. Bom, a minha história, né, como eu não esperava, que eu pensava que eram brinquedos que artesanais. Não, que mudou de última hora. É, pode ser que tenha brinquedos nessa história, que a gente nunca se sabe, né, o que acontece ali no âmbito médico. Tudo aconteceu comigo começando com uma coisa médica. Um exame? Um exame. Ai, que delícia. Agora eu vou ter que usar essa voz pra toda a história, né? Bom, lá no interior, lá na minha cidade, né? Onde eu morava e tal. Pirajuí? Pirajuí. Cidade boa. A minha casa, onde que eu moro hoje em dia lá, que é da minha mãe, né? Agora, estava em reforma. Muito bem. E meu pai, como um bom pessoa, assim, enquanto a reforma, deixava os cachorros lá na casa. Para cuidar. Sim, sim. Do local e tal. Não roubar material. Tá. E tínhamos um vizinho de frente, que era um senhorzinho, pá. E ele tava lá e minha mãe falou assim, ô Eloy, vai lá, não sei o que ele ofereceu uma torta, é só passar lá e entrar e tá tranquilo. Só pegar lá a torta com ele, né? Que ele falou que... De boa. Aí passei assim e tal, de onde é aquele tempo, tão de boa. Quantos anos tinha esse vizinho? É um senhorzinho já devia ter o quê? Os seus 70 poucos anos. E você, velho, na época? Ah, eu devia ter uns 16, por aí. Sim. Tudo bem. 17. Eu comecei cedo, Wesley. Vamos colocar tá 18. É bom, né? Senão a polícia vem. É, mas ele já morreu, então foda-se. Ah, você tomou 18, no cu dele. 18. 18. Mas não é ele que me comeu, não. Não. Calma, velho. Não, tô calmo. Só tô contando a história. Quem te comeu já morreu. Não, então você tinha 18. É bom pensar, é bom pensar. Aí fui lá, né? Ele falou assim pra minha mãe. Ah, você só vai lá e entra, pega a torta que tá lá em cima da mesa, tal, não sei o quê. Eu falei, beleza, vou lá. Tá. Alimentei os cachorros. Não tinha a chave, porque normalmente eu não ficava com a chave. Pulei o portão. E no portão, lá da coisa lá, tinha aquelas lanças, sabe? Aquelas lanças antigas. Sim. Ah, sim, sim. Aquelas coisas assim. Pulei de boa, fui lá, tal, não sei o quê. Entrei, abri o portão lá na casa do velho. Falei, não vou chamar, vai que o velho tá dormindo. Eu sim, mato o velho de susto, do coração. Ainda vou matar um velho aqui. Sim. Cai e quebra a bacia. Não pode, né, fazer sim, isso, né? Matar velho hoje em dia, pelo menos até hoje. Não sei aí daqui uns dias. Que vocês estão ouvindo aí daqui a um tempo, vai que... Vai que é normal. Vai que é normal matar velho. Aí cheguei lá, abri a porta. Hora que eu vejo assim, o que que eu vejo? Uma torta de maçã. Uma torta na mesa. Ah, torta, bom. Não, era de frango. Ah, tá. Muito boa, por sinal. Aí eu ouço o barulhinho, pá, não sei o que. Falei, ô, seu tal, né? Não vou dar o nome, que o velho descansa em paz. Tava lá, não sei o que, flap, flap, flap, flap. Eu falei, caralho. O velho, na frente da TV, vendo um pornozão segurando a teta, assim. Pá, pá, pá, batendo uma. Aí eu olhei uns homens, vendo um pornozão gay. Cara, eu sabe quando você fica sem reação? Ele me viu com o pau na mão, assim, vindo pra minha direção. Apertando eu falei, ele tá apertando a teta e vindo na minha direção. Eu saí correndo. Aí, como bom corredor que sou, corri, pá, não sei o que. Falei assim, o que que eu vou fazer para me defender? Pulei o portão dele, que era baixo, tipo, uma mãozinha assim, pá. Tá. A hora que eu fui entrar pra minha casa, eu falei, vou me defender, vou para minha casa. Sim. O que farei? Lá é meu reino. Lá é meu reino. Minha casa. Lá eu que mando. Lá é o que pau, mando. Pau de velho. Solta os cachorros nele, pensei. Sim. A hora que põe o pé no portão, dou aquela puladinha, põe o pé no muro, o que que acontece? Escorrego. Ah. Caio de... Costa, de costa. Cu na lança. Nossa, cruzada na lança. Só que não chegou a pegar na região inteira ali, sabe? Não, não entrou. Não entrou, mas bateu daquela batida. Bateu nas duas traves. Bateu na trave. Bateu na solda elétrica. E ficou ali, rapaz. Mas você ficou enganchado? Foi quase. Eu consegui dar aquela Nossa, sacudida pra entrar. Que agonia, bicho. Mas mesmo assim... Você deu uma quicada na lança. Mas ainda assim, a hora que eu pus a mão assim, eu vi que tinha sangrado. Só que não chegou a... Sim, a lançada, né, pô? Só que não chegou a penetrar e fazer todo o amor com a lança. Sim, sim. Aí beleza. Fiquei lá, chorei para um caralho, né? Aí... Mas a distância de uma lança pra outra, como é pequena, a outra lança da frente não pegou seu saco? Não, era tão pequena não, rapaz. Ah, era tinha uma distância maior. Boa, assim, tá, uma distância boa, assim. Aqueles portão velho, sabe? Sim, aqueles portãozão velho. E tava reformando a casa, então eu tava meio molhado, tava chovendo. Aí escorreguei, pô, caí. Ah, aí beleza. Da puta. O que que fiz? Vou ligar para papai. Liguei, chorando, óbvio. Chorando, liguei para papai chegou lá, olhou meu toba, falou, ih. Tô arrombado, papai, tô arrombado. Pai, rombei meu toba. Caiu, rombei meu toba. Vamos pro médico. Sensato, seu pai, né? Sensato, foi levar pro médico. Em vez de falar, deixa eu lamber pra, pra tentar. Joga terra! Vamos jogar terra. Pra combater as bactérias. É bom mijar em cima e jogar terra. Coloca açúcar. Açúcar e óleo. Açúcar, né? Sempre coloca açúcar, açúcar. Vinagre. Pó de café. Vinagre é bom também. Aí me levou lá pro médico, não conseguia sentar, eu ficava lá na sala de espera, tal. Dor no toba. Dor no toba, o toba doendo, pensando na vida, que eu não ia ser mais virgem do cu. Aí chego lá, foi a minha vez, né? O médico já chegou, olhou pra mim. Eu olhei pro médico, o médico olhou pra mim. Médico velho. Olha que era uma idade bonito o médico. Um médico bom. Richard Gere, assim. Bigodão, sabe aquele bigodão que dá, tipo Afonso Solano? Ah, ah, sim. Aquela rodadinha. Dá uma assim. Voltinha ali, um francês, então. Lindo, lindo. Aí estava lá, tá, não sei o quê, eu falei pra ele, falei, falou, senta. Falei, cai de cu na lança. Não, peraí, ele falou, não é assim, cara. Cair de cu na lança. Você chega pro médico e fala, cair de cara, cu na eu, lança. Cara, eu do desespero eu falaria, cara. Não, você não chega sei. Pra uma pessoa e fala cair de cu na lança não. Por causa de uma torta de um velho punheteiro. Ah, bom, não, é. Realmente, concordo. Vai exato. Fazer sentido essa história? Não, é mais fácil nenhum. Você falar que alguém esfaqueou o seu cu. É, até mais bonito. Mais fácil. Né? Estava lá, eu, ele falou, senta, eu falei... Não dá. Tinha feito um pré-curativo, alguma coisa? Não, calma, ele nem olhou. Ele não, olhou mas as mim. Enfermeiras antes na. Não, não, era clínico geral. Clínico geral. Direto nele. Era assim. Direto é o médico nele. Da família. Ah, conhecido sim. Muito no interior. Aquele um que sim. Já te conhece desde que nasceu. Doutor Augusto. Aquele. Normalmente é doutor Augusto. Aí ele olhou e falou: o que foi, Eloy? Tá com sinusite de novo? Eu falei: olha, mais pra baixo. Ele na cintura. Ah, e o pipi. Falei, ele falou, embaixo. Ah, o pipi não. O pipizinho do Eloy. O pipi. O Eloyzinho. Que eu vi crescer. O Eloyzinho. Mais pra dentro. Ele, o ânus. Eu falei, acertou. É, e acertou mesmo. Point. Né? Acertou. Point and click. Por favor. É. Aí estávamos lá. Ele falou, então vamos examinar. Deixa eu ver se eu toba. No momento, cara, na minha cabeça veio uma música do Barry White, juro. Before I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not uma luz mais. Sim, adequada. Você já apertou embaixo da mesa dele, luz vermelha, né? É, já caiu assim o negócio. Foi lindo. Se dispa. Tirei a calcinha. Calcinha? Ué. Aí, não. Ué, pera. Cueca. Opa. O short. Desculpa. O é short. Que a lança tinha cortado uma parte, parecia uma calcinha. A cueca, desculpa, tirei o short e a cueca. Claro, claro. Desci. Aí ele viu, ele falou assim, preciso ver melhor. Vai ali naquela maca... E fica em posição, como é que ele falou? De cachorrinho. Acho que você fez errado em latir ali. É, foi mal. É, não... Aí, né, fiquei, ele tem que arrebitar mais. Aí ele começou lá, né, fazer exame e tal, só que ele, realmente cortou aqui, tem um machucado, vou fazer um curativo, passou um negocinho, ardeu. Aí, cortado, aí ele conversando assim, ele, olha, você viu aqui que você tem uma bolinha aqui. Sim, tenho duas. Eu achei que tinha duas. Né? Como uma. Você tá falando que só tem Deus. Uma porque a outra tá na sua boca, né? Doutor Augusto. Espera. Doutor Coutinho. Assim, eu vou fazer um exame aqui, só pra gente ter certeza do que tá acontecendo aqui. Eu falei, tá bom. Agora pode virar de lado. De ladinho? De ladinho. Ele virou de lado, ele falou, vou passar um negócio frio aqui. Sim. Melhor do que quente. É verdade. Calor de Bauru ali, rapaz. É, passou um negócio quente. Passou um negócio gelado ali, começou a acariciar. Uma curirica ali. O que tá acontecendo? Começou a fazer círculos. A outra mão tava onde? Não sei, eu só tava sentindo. Tava no seu ombro, assim, aí, pescoço, foi engraçado porque... Nas orelhas. Foi círculo, depois foi triângulo, depois foi quadrado. Não, o cara jogava FIFA. O start, sim, o direcional, sim. Mexeu. Ele falou, Eloy, você tá com uma hemorroidinha aqui. Caramba, que médico delicado. É uma hemorroidinha. Eloyzinho! Você, menininho, você tá com hemorroidinha aqui. Ai, que coisa fofa, hemorroidinha dele. Eu tinha acabado de fazer 18 Ai, anos. Aí pisca pra mim, pisca. Pisca pra mim. Cospe o sanguinho pro tio, cospe o sanguinho. Tá com bigatinho na sua hemorroidinha. Aí ele foi explicar pra mim que hemorroida é uma veia saltada e tal. Uma varize anal. Uma varize anal. E tinha uma fissura. Na minha varize anal. Olha que termo técnico bonito. Uma fissura na minha varize anal. É. Parece que tem que você é importante. Não é? Na minha varize anal. Tem uma fissura. Não é lindo isso, cara? Olha, né? É quase um conde, né? Ó, oh, Eloy Santa Rosa de Pirajuí, cuja varize anal tem uma fissura. É lindo isso, cara. Dá uma placa da parede assim, bonita, não dá? Porra. Quem quer diploma hoje em dia? Você coloca um negócio desse na parede, sensacional, mano, atrai muito mais gente. Aí ele fazendo todos os movimentos ali, explicando pra mim, falou, só sinal da anal. Cruz. É, tava benzendo e passava coisa gelada, de repente ficou quente. De repente sentiu uma coisa mais gelada e um pouco grande, porque ele falou assim, ele me explicou, ele falou assim, ó, a hemorroidinha, no caso, quando tá inicial, o ideal é você colocar ela pra dentro. Porque ela sai pra fora, né? Ela fica parecendo uma florzinha ali, né? Sabe? É tipo sim, quando... Sim, entendi. Quando você faz o... Sabe o que é? O pior é a cara do Eloy olhando no nosso olho falando, não é isso, gente? Não é isso. Não é então, verdade, gente? Vocês estão ligados. Que aí quando você faz aquele cocô que você faz, que é o ponta preta... Sim. Sabe quando não você... é sempre que eu faço, só quando eu tô há muito tempo sem ir no banheiro, 6 horas, assim, então, por exemplo. O ponta preta, ele faz um negócio que ele faz ao contrário. Ele transforma o seu cu numa flor. É. Ah, é? Sim. Ele sai estufando a hemorroida. Estufando, aí fica aquela coisa assim, né, bonita. Isso. A hemorroida, quando é só uma, ela fica só uma aba da flor. Tipo é só uma pétala. É só uma pétala. O bem me quer, mal me quer, só sim. Fica uma pétala lá é pra um, cima. É um trevo de uma folha só. Isso, olha que bela analogia. É um trevo de uma folha só. Mais um negócio na apresentação do Eloy. Isso. Mais um item. O homem do trevo de apenas uma folha. Isso, eu gosto de analogias. Minha placa vai ficar enorme na parede, vai ficar linda. Aí ele falou assim, ó, o negócio é a gente empurrar. Então, a hora que você estiver no banho, você vai lá e empurra põe pra dentro. Empurra. Eu vou te mostrar agora aqui como é que faz. Você faz na sua casa. Aí o médico vai pra frente do Eloy, mostra o cu pra ele. E viu dentro do próprio cu. Faz assim no seu. Passo a passo. Olha só, Eloy, como que faz. Parece aqueles passo a passo que aparecem naqueles programas de manhã. Aqueles passo a passo de receita no Facebook. Aquele que tinha no X-Tudo. No X-Tudo mostrando. Um PowerPoint bonito, um PowerPoint com bastante imagem ele colocou. Sim. Mas aí ele foi, né? Ele falou assim, ó, é assim e tal. Aí primeiro eu senti que ele colocou o dedo lá, colocou o negócio. E eu senti a luva, né? Falei, nossa, é latex, né? É que ele passou a mão na boca do Eloy primeiro. Ó, chupa aqui pra dar uma lubrificada, agora foi vamos lá. Colocou o dedo assim e falou, empurra. Aí ele falou, ah, tá voltando. Empurrava. Tá voltando. Mas ele empurrava quanto? Quanto que entrava de dedo nele? Era um dedo, mas um não, dedo mas... bom. Dedo, sim, sim, um dedo, sim, um dedo quantas, grosso. Quantas falanges ele entrava? Olha, no começo foi só meia. Quantos Neymars? Ah, depende do pino e do tamanho que ele pôs. Aí já foi. Aí no final, cara, já parecia que ele tava com 2 dedos. Tá laciando. Porque ele ficava assim, ele falou, cara, tá voltando. Ela tá vindo e voltando. Eita, apareceu outro. É, hemorroida bombolesa. Já são 2 agora. Ah, hemorroida bumerangue. É. Tava aumentando. Eu não sei o que tava acontecendo. Ele falou, eu vou precisar usar um instrumento aqui que a gente usa nas mulheres, que é um bico de papagaio que abre, sabe? Já viu Papa já? Papa Nicolau ali. É, aí ele colocou lá e foi abrindo. Isso não era a voz dele? Não, isso é o barulhinho que faz. Ah, ele faz um show de marionetes com o abridor de cu dele. Onde está o menininho? Onde está? Onde está a hemorroidinha? Cuidado com o lobo mau! As hemorroidas têm que se esconder na toca. Aí na hora que ele colocou o negócio, ele falou assim, eu vou passar um negocinho aqui que é pra dar uma... Um grau. Não, um grau não, uma... Um teso. Uma anestesiada. Ah, quase. Aí ele coloca uma taça de vinho. Vou colocar e aqui me beija, um grau, né? Beijou minha nuca. Aí, cara, ele foi, colocou o negócio lá e eu sentindo o negócio vindo e voltando. Ele falou, tá difícil de ficar aqui. de ficar o negócio. Aí no final, não sei o que ele... Ah, agora entrou! Esquentou. Ué. Ué. Ué. Pera aí, era um negócio que era gelado? Né? Era gelado e esquentou. Assim, eu falei, caraca. Pô, falou, não, tá certo agora. Pode ir embora. Não, mas tava curado. Mas foi curado, é. Eu passei a mão assim, vi um negócio branco, achando, caralho. Acho que é pomada. É pomada e tal, não sei o quê. Pomada pra hemorroida, né? Qualquer não, pomada, e a pomada, ele falou assim, eu vou te dar a pomada pra você levar. Aí eu cheguei lá, a pomada você é transparente. Não precisa ir lá todo dia. Não, então, mas a pomada era diferente do que caiu do cu. A pomada dele, era transparente. Né? Ah, mas é porque às vezes ele usa uma mais forte. Que era muito mais caro também dele entregar lá no de brinde. Consultório e daí te não, mas em brinde. Todo caso, assim, só pra tirar uma dúvida disso daí. Que cheirava então... cândida essa pomada. É, era meio estranho. E outra, teve uma hora que ele tava fazendo um negócio e ele tava sem a mão. Ele tava com as mãos. Ele apoiou as duas mãos no seu ombro? Não, na mesa. Porque ele segurou, ele falou assim, ó, preciso fazer um pouco de força que não tá entrando. Mas ele sem a mão... Não, uma mão é, por exemplo, assim, Wesley, vou explicar pra você. Tava a mesa, a maca. Como que eu fico aqui? Você... A maca tava de ladinho, assim, ó. O Eloy tava de ladinho. Eu vou deitar aqui pra você, sim, tava sim. De ladinho. Ele pegou, as duas mãos e colocou no braço do Eloy. Não, na maca, assim, sabe? Por maca. Trás, assim. Ah, sim, te abraçando. Isso, por cima, passando por cima ali e puxava. E com aqui. E daí, pelo menos, massageou. É, não, e eu achando que era um instrumento. Porque não, realmente, era um, ele mostrou que era um instrumento grande. Acredito que seja. Um instrumento bonito. Eló, a hemorroidinha tá curada ou não? Tá. Então, Eló, você fugiu do tempo, cara. Isso daí é um procedimento médico. Tá. Medicina não é uma ciência exata, assim, cara. Entendi. Não dá pra se discutir. E quando você passou a pomada na sua casa, não era a mesma temperatura? Não era quente também? Não, tinha era de cândida? Não, era transparente e fria. E não tinha, e era inodora. Nada, não tinha cheiro de nada. Tinha um pouquinho de menta. Ah, isso eu... Eu não consideraria. Ele deu o cu pro portão. Portão e saiu correndo. E saiu sangue ainda. Porra, então o portão eu tô tranquilo. Ah, então beleza, tô dentro do tema então. Tá dentro do tema. Ah, fiquei em com partes, medo. Em partes. Fiquei com medo de chegar acabou aqui. De conquistar uma nova participação do Chorume. Porra, portão, velho. Vocês querem que eu traga o portão uma dia? Uma foto. Vamos mandar pra vocês. Pro Arnaldo editar até a parte do portão. O resto é besteira. É, tranquilo. Mas vocês quiseram o número do médico, o médico bom. Não, eu quero o número da casa pra ver o tá, portão. Entendi. Eu quero ver o portão no Google Maps, aí. I said I love you, that's forever. This I promise from my heart. Oh, Lord, I could not love you any better. I love you just the way you are. I don't want clever conversation. I don't want to work that hard. No love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way. Just in time, head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car. The wife is working hard. She's running late tonight again. Well, I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can't do this all online. Superman. Bem, então, vou contar uma história que aconteceu há muito tempo, porque recentemente... Tá casado. Quem anda comendo meu cu é só gerente de banco, né? Ah, eu sei bem como é, Dan. Isso é complicado. Então, trabalhava numa bela marcenaria. Verdade. Isso eu lembro também, mexia com pau. Mexia com pau, madeira. Ah, por isso que você cheirou ali, deu uma água na boca ali. É, sim. Que na entrada tem um monte de pau no chão ali, ele, cara, água na boca deles corria. É assim. Verdade. E aí, lá existia, nessa marcenaria, um depósito de madeira. Depósito, um estoque de madeira. É muita Muito madeira, bem. Meu Deus. E nesse estoque de madeira, existia um rapaz ali. O estoquista? O estoquista. O estoqueiro? Mas okay. Normalmente quem... Estocava, né? Normalmente estocava, quem né? estava começando ali na hierarquia da mexida com paus, ia trabalhar no estoque, porque tinha que limpar o estoque, separar madeira. Saber o que pau. Tem, saber o que tem. Saber o que tem, porque lá não era essas marcenarias todas de esquina, não, que é só trabalhava com chapas, não, trabalhava com madeiras de lei também, cara. É, toda esquina é prensadinho. Ah, né? Não é prensado, não. Lá trabalhava com madeira de verdade. Sim. Sim. Então o cara tinha que... Sabe? Madeira de lei. Madeira, exato. Madeira raiz. Exato. Sim, sim. Madeira tronco, né? Isso. Madeira maciça. Coisa trabalhava boa. Com madeira maciça, madeira de verdade, coisa que é rara hoje em dia, mas na época não era tão rara, estou falando aí de 2007. Um ano bom. É. Sim, foi um ano bom. E você, o estoquista, entrava lá, né? Ficava lá, tinha que limpar, era um lugar que sujava muito, porque... Muita serragem, né? Muita serragem. Só que o estoque servia também pra você dormir no meio do trabalho. Ah, sim. Ninguém entra lá se não é estoquista ou ajudante dele. É. Só que era um bom lugar pra você ir pra dormir. Sim. De vez em quando. E faz até bem. Faz até bem. Às vezes você já trabalhou 2 horas seguidas, às vezes. E nada melhor do que um pau de travesseiro. Exato, um pau de colchão, cara. É, você deita no pau ali. Deita no pau. Você trabalhava de avental, aqueles aventais azul, você pega, fazia ele de travesseiro, dormia. Sim. E era até bom, porque você dormia no meio da sujeira. Mas quando você acordava, depois de, sei lá, 40 minutos de uma bela cochilada. Ah, trabalhei! Todo sujo! Todo mundo tava pensando, porra, esse cara é trabalhador, irmão! Ah, porra, o cara dormia pra ser promovido. Pensou na frente. O cara, você acordava todo sujo, claro, ninguém... Você podia dar coach de marcenaria. Exato. Aí, ó, Paulinho. Então você quer passar pelo cara trabalhador, esteja sujo, mão suja, esteja imundo, todo mundo vai pensar, esse cara... Independente da profissão. Trabalha pra caralho. É. Imagina, o cara vai lá no médico, no Dr. Augusto, ele tá todo sujo de sangue, Dr. Augusto. Sujo de sangue e bosta. É, os caras pensam, pô, acabou de sair de uma cirurgia. Esse cara é bom, esse cara é bom. Esse cara sabe o que vai fazer com o meu ânus aqui. É, sim, é verdade. O cara é bom. É. Então, acontecia isso. Só que... O mundo não é sempre feito de pessoas honestas, meu caro Eloy. Ah, isso é verdade. O mundo não é só aquele trabalhador honesto que vai dormir no estoque ali por uma hora. Uma hora e vinte. Depois voltar a trabalhar 1h20, às vezes 2 horas. Vai lá, às vezes pega um café e volta a dormir. É, exato. Entendo. Vê se ninguém mexeu no projeto dele, volta a dormir. Certo. Sim. Às vezes é feito por malandros o mundo. É verdade. É uma raça de malandros. Exato. Em todo lugar, menos aqui nessa mesa, tem malandros. Claro. E aí, tinha gente que ia dormir lá e dava zoeira. Ah, não, aí não. Deixava copo de café. Ah. E a culpa era do estoquista? Tá, e o estoquista ficava bravo. Olha só. Só que pra você fazer a dormida lá. Dormida. Pra você tirar a pestana. Pra você bater bater um ronco. Exato. A cesta. É isso. Fazer a cesta. Você, como eu vou dizer assim, era organizado. A máfia é organizada. Claro, opa. Então, tio, é crime organizado. Crime organizado. Tinha o cara da segunda, tinha o cara da terça. Rapaz, tinha o... Exato. Não um calendário, uma agenda. É, exato. E o que aconteceu? O cara da sexta... Eu era o cara da quinta-feira. Ah. Que acho que era até o melhor dia de dormir. Exato, que na sexta você já falta, né? Na quarta você já tomou um monte pra assistir o futebol. Exato. Então, foi dormir tarde. E o cara da sexta deu zoeira, mas tipo, largou roupa lá, cueca, cara... KY. Derrubou café numas madeiras, e quando você derruba líquido numa madeira, você tem que lixar tudo, fazer um trampo. É uma merda. O cara, tipo, deixou vazar cola, sei lá, o cara... Foi, sabe aqueles caras porcão na zoeira mesmo? Tomara que seja cola mesmo. E daí o estoquista, né? Acho que era. Que não sabia, né, dessa... Dessa agenda. Dessa agenda, né? Dessa organização criminosa. Sim. Foi, chegou pro cara da segunda, né? Porque o estoquista teve que ficar até mais tarde lá se fudendo. Chegou pro cara da segunda e falou, não quero mais ninguém nessa porra aqui desse caralho. O próximo que eu vim aqui vai se fuder na minha mão. Eita! Você não falou ouviu. Pro cara da segunda. Isso, falou pro cara da segunda. Pro cara da segunda. Que pariu. Repassar pros outros, né? Sim. Repassar na honestidade, passar pros outros. Exato, né, cara? Sim. Só que. Só, não, o cara até passou. Ah, tá. Passou bem. Pra todos. Camarada. Pra todos que estavam aquele dia que não era meu caso. Meu Deus do céu. Que faltei na segunda-feira. Tá vendo? Cara. Que é normal faltar na segunda. Lógico. Ressaca. Testado de ressaca. Exato. Eu testadão. E aí, cheguei na terça lá. Você não sabia se o outro tava dormindo ou não, né? Ninguém me avisou. Parecia que tinha ficado, como eu vou dizer assim, um acordar. Então, beleza, vamos deixar a poeira baixar. Ninguém dorme mais do estoque, né? Parecia que tava todo mundo certo. E aí, só que eu não sabia, né? Então eu achei que terça e quarta tinha sido normal pra todos. Tinha ido dormir lá, né? Exato. Quinta é meu dia. Dia. O quinta é aquele dia que você até come mais. Que você fala, você vai dormir? Vai dar tempo de fazer a digestão bem feita. Você já mete. Acorda numa cagada. Já mete aquele macarrão com salsicha. Já, pô, regaça. E aí, cara, fui pro estoque, né? Mas nem... Alimentado. Despretensiosamente, mas sabe aquele. Quando você tá cheio aqui. Você tá com sede, mas você não consegue beber água porque você passa mal. Porque não cabe água. Não cabe água. Sim. Mas você tá morrendo de sede. Você tá querendo jiboiar mesmo? Se pudesse entrar em coma, você entrava. Comeu 3 quilos de comida, bicho. Feijoada faz isso comigo. É a feijoada, sim, a quantidade de feijoada. Se for verdade, uma colherada de feijoada, aposto que não faz. Bacia, né? Pô, cheguei já sonolento, né? Já cheguei. Coçou na barriga, né? Coçou na barriga. Pus uma música pra ouvir no celular. Porra, foi. Ah, porra. Que música? Isso é podcast. Não, né? Mas em 2007 não ouvi ainda. Tá, comecei a ouvir podcast em 2008. Tá. Cheguei já deitando numa bela prancha de mogno, assim. Então, já ajeitei meu avental de travesseiro ali. Já até coloquei uma serragem embaixo dele pra ele ficar mais fofinho. Profissional do sono. E aí errei numa coisa. Tirou a roupa. Não, obviamente que não. Eu não sei. Mas não deitei de barriga pra cima. Eu tava comido muito. Vou morrer, falei, né? Se eu vomitar aqui, tô fudido. Já era. Então eu falei, vou deitar de bunda pra cima. Melhor. Qualquer coisa eu já vomito aqui nas madeiras. Baixo. O estoquista que se foda depois. Pra limpar vômito. Tá, derrubaram certo. Sopa aqui. Quem derrubou tá sopa? E aí, irmão? Eu, ali. Bunda pra cima. Bunda pra cima. Na madeira. Desmaiado. Até tava com uma... Aí um outro erro meu, uma roupa tentadora, tava com calça jeans bem apertada, e sapato de proteção e uniforme da empresa. Mas é aquela que divide as bolas? Tá vendo? Não. Esse cara tá pedindo. Ah, tá. E aí, eu sou uma pessoa que, como posso dizer, assim, não durmo discretamente, não sou uma Cinderela dormindo. Um tratorzão. Mas de bruxo consegui roncar, o cara é bem filha da puta. Ronco de bruxo, Wesley Zop já dormiu comigo, já sabe. O pior é que eu dormi mesmo. Não, eu vi no Stories. Então, e vocês filmaram ainda, sim. Foi bonito. Eu faço um barulhão dormido e, porra, e é difícil um barulho que me acorde. Inclusive lá, Wesley Zop e Renan Cirilo tentaram armar uma pra mim, colocando uma caixa de som. Não adiantou nada. Pra me acordar, pra mim se foda, não acordo mesmo. E aí, ali, então, eu tava inerte, cara. E o estoquista chegou, viu a barulheira e começou a gritar, ô, filha da puta! Pegou um esmeril. O que você tá fazendo aí, desgraçado? Eu falei que não era mais pra vir nessa merda. Vocês são uns vagabundos, não sei o que tem. Desgraçado. Não, eu tava com fone. Você tá com o fone ali, Orlandinho? Eu tô jogando uma N. Aí, cara, ele putaço, cara. Ele putaço. Começou a me dar soco na nuca, irmão. Tô louco. Começou a soco. Daí eu acordei, mano, com soco, claro, na nuca, né? E daí ele me prendeu assim com as duas mãos, cara. Tá zoando. É sério, cara. Me prendeu com as duas mãos, já foi puxando a calçadinha assim pra... Pra arrancar, rasgar, pra arrancar ali. Tô louco. Porra. Você foi estuprado. É, foi triste a sua história. Não foi estupro porque a gente aqui eu tava provocando. Não foi estupro porque ele que usou a calçadinha. Então ele chegou rasgando tudo, putaço, e eu meio... Atordoado assim, cara. Pistolou. E ele começou a me penetrar com força. Porra! Caralho, velho. Caramba, bicho. Não, o interessante é do cara conseguir, tipo, não, ter uma ereção dando soco na nuca da pessoa. Mas é que tá. Opa, não, mas vai ver, o cara tá puto também. É, o cara tá putado. Não, mas... O cara já era louco. Pergunta, no meio da serragem, todo mundo sabe que você dá uma estocada, vai muito a seco. Então, aí que tá. Ah, é. Aí o pau dele, todo sujo de serragem também. Exato. Então foi isso. Cada vez que tirava, caiu um bonequinho de madeira, assim, pronto. Um tijolinho. E aí, um cabo de vassoura. É, pronto. Isso aí é... Então, tornado já. Isso é importante dizer que foi, era com serragem entrando e rasgação. Não, isso deve ter machucado o pau do cara também, não, porque... Mas eu acho que ele tava ali mais pra ensinar uma lição do que outra coisa. Ah, então nem era cego. Não é... É, se não é assim, não é divertimento. É. E aí foi isso, cara. Daí, pô... Não, mas tá, mas você não lutou não, contra? Mas, tipo, ele me pegou atordoado, vocês, ó. Ah, deu um soco na nuca, começou. Começou a socar na nuca, né? Ele foi malandro também. Maldade. É, claro, claro. Maldade. 10 anos atrás ele era um chassi de grilo. Exato. Era muito mais fácil dominar era ele. Era magro. Soco na nuca podia dar ali podia um matar, traumatismo craniano. Podia ter matado. E aí foi ali, cara, me rendeu e me currou. Eu te conheci antes ou depois disso? Foi... Ou durante, não, porque não, durante. Durante. Opa, desculpa atrapalhar. Opa! Minha vez é depois. Eu não ia dormir aqui, não. Ah, hoje é quinta? Ah, próximo. Eu sou de sexta. Eu sou de... Já com uma lata na mão pra cagar dentro. Tá laricando já a vez do Douglas. Não, tá laricando a vez do... Do cara, do chefe. Ah, sim. No final o Douglas tá feliz. Pô. É verdade. E confessa aí que depois de um tempo falou algumas coisas ali, mas você não quer ouvir mais nada, né, cara? Falou umas coisas bonitas? Não sei. Acho que me xingou. Falou isso daí tá. É pra você aprender, blá, blá, blá. Pensei que tinha feito uma poesia. Mas coisa. De alguma forma foi bom? Só pra saber. Não foi bom porque eu tava atordoado. É. Entendeu? Mas não foi bom pra você aprender? Não sei. Aprendeu. Mas ainda você tava se sentindo injustiçado. Não, exato. Você pensou, será que não é quinta? Será que eu tô errado? Fiquei ali o tempo todo calculando que dia da semana era. Pô, peguei a vez de alguém. Mas aí depois que te contaram, então, depois, por que você foi estocado ali? O cara percebeu que eu sentei no salão lá com sangrando? Com sangrando. Meio triste, né? Porque isso não é coisa que você chega contando pros outros, né? Não fala pra ninguém. Comeram meu cu no depósito. Não sabia que essa era a regra pra dormir lá agora. É. Entendeu? É terrível. Eu tenho que vir nessas reuniões de segunda agora. Então, eu não li esse memorando, chefe. Cara, que memorando, pô? O chefe não faz ideia. Só entrega liberado. Seu armário que tá 3 meses atrasado. É só colocar a porta que eu pedi. Você só falta e dorme, caralho. E dá o cu pelo jeito agora. Tá com cara de quem deu o cu. Você tá com o cu de quem deu o cu. Que vida, hein, cara? E foi isso, sangrou, e depois pomada. E qual foi a lição que você tirou disso? Pomada do postinho, né? Tive que comprar. Não, não. Tive que comprar, porque... É pior ainda que você tem que falar lá, que era pomada de cu arrombada. De cu comido no depósito. De cu comido à força ou cu comido porque você quis? Não, a força. Deixa eu fazer outra pergunta. A princípio, a força. A pomada era branca? Não, era transparente. Então não era igual a minha. Era transparente. Caralho, velho. É porque o médico não chegou a me medicar. Ah, não? Receitou. Só deu a receita. Daí o cara falou, mas isso daí foi o quê? Foi pau ou foi pinto? Você falou, puta, acho que teve dos dois. Foi portão. Teve dos dois. Teve pinto com um pedaço de pau, pelo jeito. E foi isso. Isso. Mas você continuou trabalhando lá, aí a situação ali, o dia a dia. Já aprendi que era muito melhor dormir no banheiro, por exemplo. Ah, o cara é muito ignorante do estoque. Exato, ali você fechava a portinha, já tinha mais uma... Ou você tá cagando ou você tá batendo uma, ninguém pensa que você tá dormindo. Né? É, e nunca bati uma na sala do chefe. E sempre, sempre tinha um banheiro ali que ninguém usava, assim, um banheiro coletivo bem grande, então ali era melhor pra dormir, eu tirei essa lição. E aí já não tinha dias semanais, você podia dormir todo dia. É, que bom, né? Isso é verdade. Esse é o teor da história. Isso que foi o que ele aprendeu. Exato, você pode dormir. A moral. Porque dormir um dia, você pode dormir todo. Moral da história. Chegamos ao fim desse episódio, às vezes que demos o cu. Não, mas o meu não foi, pô. É. Ah, não foi, não. Não foi, não. Foi o portão, o senhor portão. Foi acidente. Eloy Santa Rosa, o momento que você fala o quanto gostou aqui de ter dado o cu e o quanto gostou de ter participado e faz o seu jabá. Eu gostei muito de dar o cu, gostei muito de ter participado. De 0 a 10... No cu? Sendo 0, um pedaço de alface. E 10, uma pata de ovelha cortada. Quanto você gostou de dar no cu? Uma pata de ovelha cortada. Que bem, é macia. A pata de ovelha, sim, hoje em dia, é que nem uma luva de pelica. Você conhece luva de pelica? Eu gostei disso aí. Né? Luva de pelica é aquela uma que é feita da tripa do carneiro. É aquela que você desafia as pessoas pro duelo. Isso. Taca na cara da confortável. Pessoa. É isso que eu quero. Bom, eu adorei. Muito obrigado a todos aí por ter me convidado. Vocês são foda. Sempre falo isso. E desculpa, Jujuba. Por ter indicado a gente. Mas eu sou lá do Filmante, onde a gente fala de filmes. Tem outros podcasts lá que também estão agregando valor ao nosso portal lá. Tem esses trouxa lá gravando comigo, que gravaram 2 episódios do Sessão Especial. Que voltem, por favor. Sim, claro. Tá difícil claro. De conseguir uma data com o senhor com Ganso, aqui, né? O Ganso depois, Estrela aqui é foda. Agora vamos ter até a participação aí do meninão. Depois aqui, que né, ganhou, mano? Depois que ganhou no Chorão Oscar. Tá foda, né, cara? Agora eu tenho que escolher muito bem onde eu participo. Né? Não posso dar uma deslizada que o público tá em cima, cara. Agora vou para teatro, vou para não sei o quê. Virarei o quê? Hipster. Agora é um espetáculo de improviso. Já eu tenho gente editando. Empresas, dinheiros. Bom, então, eu sou lá do Filmante, lá www.ofilmante.com.br. E vai lá, se você gostar do nosso conteúdo, tem os meninos lá, tem Ed Gama, tem Jujuba, tem Guaxa, tem Phil. Que mais tem? Eloy. Tem Eloy, tem Sejamos Francos, tem um monte de coisa. Tem lá. Marcos Bianchi? Tem Marco Bianchi. Ainda tem. Tem. Até o momento. Tá lá. O episódio tá online. Tá lá. O episódio tá lá. Vamos ver o que acontece até aí. E é isso aí, gente. Valeu mesmo. Posso sair aqui das correntes? Eles prenderam a Fernanda num quartinho ali, não querem soltar. Não prendemos, deixamos ela reservada pra não ouvir suas histórias. Exato. Anderson Negão. O seu tchau, mas antes, uma nota aí pra comida de cu que você levou, uma nota de 0 a 73, levando em conta que o 0 aí é um pepino do mar e 73 aí, uma estrela XYZ do lado da lua. Lembrando que o pepino do mar respira pelo cu. Eu lembro, eu vou dar um 69. Que delícia! Porque foi na medida, né? Exato. Foi o que faltou, né? Fica a dica pro Ed. Porra, Ed. Seu tchau aí. Falou, negra! Wesley Zop, anota pra sua dada de cu de 0 a 1. 1 sendo que adorei. E 0 amei. E 0 amei. Ah, então, peraí. Ah, amei. Gente. 0 e 1, números binários, aí vai. Dá pra fazer um numerão. Que 0 é o cu e 1 é o pau. 1 é a trolha. Assim. Vale nossas redes sociais, então. Nossas redes sociais são Lixo do Lixo no Facebook e no Instagram, Néctar do Lixo no Twitter. Tanto no Facebook como no Telegram temos um grupo Ouvintes Lameruxos. O nosso WhatsApp é o DDD 19994955485. É bom mandar nudes e mensagens de madrugada, porque quem cuida disso é o Douglas e ele fica acordando na madrugada. Temos um e-mail que é o autocríticas@chorume.com.br, BR com B de bola. Que agora tá em, se eu não me engano, agosto, né? Que vocês estão lendo, de isso. 2017. Acho que acabou de ler agosto de 2017. Ah, tá. Então tá em dia. Parou. Muito bem. A minha nota aí pra minha dada de cu de 0 a 10. Sendo 0, César Teruya. E 10, Ricardo Leon, de Curitiba. Vou optar por 10. Muita gente vai me acusar, falar, mas Ganso, você está sendo conivente com uma violada no seu ânus. Não é isso, é porque o culpado sou eu. Eu estava pedindo. Você estava dormindo de calçadinha. Exato. Então, ali... Onde já se viu, eu no tenho... ambiente de trabalho. Levando minha parcela de culpa, levando que o estoquista é marombado e eu tenho medo que ele me encontre ainda. Não, e levando em conta que na régua, a medida é entre César Teruya e Leon, então também tem isso. Então eu vou aí com... Tá, 9,5 pra ele. Aí o ambiente... Não, peraí. 9,5. 9,5 por causa... 9,5. 9,5 por causa da serragem. Ah, então. Ah. É isso que eu ia falar. O ambiente proporcionava também. Ah, sim. É, porque tava de calça, jeans. É. Na serragem, volta um monte de pau. Não, é. Aí você tava pedindo. Você tava pedindo, cara. Tava pedindo. Muito bem, ouvinte. Não esqueça de colaborar no nosso Padrim, no chorume.com.br/padrim. Ou na nossa esmola, no chorume.com.br/esmola. Ou adquirindo nossos produtos no chorume.com.br/lojinha, que você tenha uma boa semana com muito sexo anal, lembranças de sexo anal, mesmo que seja aquele parceiro de quarto que comia seu cu e quando você olhava ele tava te espionando dormindo, mas você acreditava que era um sonho. Uma boa semana. Tchau.